Sejam bem-vindos ao SenpaiCast. Eu sou o Felipe e eu sou o senpai dessa porra. Eu sou o Bruno e eu não quero ser apagado. Eu sou o Júlio e eu sou horrível com frasezinha de entrada. Eu sou o Rodrigo e não consegui pensar na frasezinha de entrada. E aqui no SenpaiCast nós falamos sobre o mundo otaku. Então, meus caros, estamos aqui reunidos para conversar sobre o anime Erased, ou Boku Dakigai Naimachi, ou A Cidade Onde Eu Não Existo. Ó, gravem bem esse título do anime, porque lá pro final da história, esse título é bem importante. Olha os spoilers. Então, gente, ó, pra deixar claro aqui, ó, pros ouvintes, podem ficar tranquilos que agora a gente vai começar um bloco sem spoiler. Então, se você ainda não viu o anime, fica com a gente e fica de boas. Depois a gente vai entrar numa análise um pouco mais detalhada da história e dos personagens, que aí vai ter spoilers, mas por enquanto vocês estão salvos. A gente vai avisar quando for começar o Então, segundo assim, bloco. ó, pra gente já começar falando sobre esse anime, ó, ele assim, ele é um anime assim, que tem 12 episódios, ele é da temporada passada, ele começou no inverno, e a premissa dele é bem parecida com aquele filme Efeito Borboleta, se alguém já viu, sabe, essa questão de voltar no tempo. É até engraçado você falar do Efeito Borboleta, porque eu acho que todo filme de voltar no tempo fala sobre isso, né? Sobre as consequências que tem seus atos no passado, mas ele não explora tanto essa parte de o que o personagem faz por ele. O que ele faz, ele quer alterar a vida dos outros, não a dele. No Efeito Borboleta, os personagens sempre estão alterando a vida dele em Não, é si. justamente, essa era a questão do personagem. Ele era uma pessoa desligada, assim. Tu vê que, assim, tudo que fala sobre ele, principalmente nisso, depois, com o desenvolvimento do personagem, ele muda um pouco, né? Mas, tipo, ele era uma pessoa que não se importava com ele. Isso, o Satoru Fujinuma, que é o nome do personagem principal, ele é um personagem bem desligado. Ele é um mangaka que trabalha numa pizzaria e ele tem esse poder de voltar no tempo, mas ele é meio indiferente quanto a isso. Ele não pensa em usar isso para ganho próprio. Ele só, quando acontece, é sempre para ajudar Cara, mas alguém. eu vou ser bem sincero, eu acho que essa questão também não é bem. Ele não é tipo um herói. Tanto que logo no primeiro episódio a gente vê que tem um acidente com uma criança, não é? Uma coisa assim. É, vai acontecer tipo um acidente e ele fica meio que num looping que ele fica voltando alguns minutos antes do acidente. Aí ele fala, porra, que assim, ele chama Revival, é o nome do poder dele. E ele fica voltando toda hora, alguns minutos antes, e ele pensa, tá, o que eu posso fazer pra conseguir sair desse looping temporal que eu tô, pra conseguir fugir dessa porra aqui? É que é menos também um poder e mais uma, sei lá, uma parada, um efeito meio que natural, né? Não é uma coisa que ele controla. Puta, agora eu vou voltar no tempo. Eventualmente isso acontece. Isso não é muito explicado, na verdade, no anime. Isso é justamente o arquétipo do herói relutante. Ele no início ele não quer ser o herói. Daí depois, com a evolução do personagem, é que ele vai. Resumindo, é jogado nas costas dele, né? Todas as situações é meio que, tipo, é meio que o destino, né? Bem coisa mesmo de anime. Tudo é questão de ele tem que. Ele é meio que forçado a salvar as pessoas, na verdade, né? Pra pensar bem. É porque ele fica Então, preso mas no. é esse ponto que eu tô querendo chegar, entendeu? Ele é meio forçado. Porque assim, se ele não sair disso, se ele não conseguir resolver, mudar a situação, nem que seja pro bem ou pro mal, ele não sai desse looping. Então não é bem um negócio, tipo assim, ele tá fazendo isso porque, caraca, ele, tipo, ele tá afim, ele precisa. Nossa, é porque ele realmente fica preso nisso. Então, esse é nosso herói relutante, o Satoru Fujinuma. Mas agora, saindo um pouco do nosso principal, nosso personagem principal, falar do time que produziu esse anime, esse Tá, Showa. assim, a questão de, assim, o estúdio que produziu o anime, que foi o A1 Pictures, e o diretor, que foi o caraca, Itô Tomohiko. Tipo assim, cara, sério, eles são, sei lá, eles são muito bons. Você, assim, é até interessante que você vê o A1 Pictures, que é o estúdio, eles produziram Fairy Tail, eles produziram Death Note, eles produziram Sword Art Online, que o pessoal aqui não gosta muito. Eles produziram, tipo, vários animes assim. Que, assim, uma coisa assim que você vai ver nesse anime, a qualidade de animação dele é muito boa. Muito boa mesmo, assim. É, tipo, é impressionante. E o diretor, que também participou do Death Note, ele é, tipo, cara, tipo, é um dos melhores diretores aí que você vai ver em questão de anime. Então, em questão de roteiro e de qualidade de animação, sério, você não vai ver animes tão bons quanto o Erased. Não só em qualidade de animação, tem muitas. No anime em si, tem muitas decisões da direção que até complementam o material base, que é o que tem o mangá do Erased, que em muitas cenas o mangá ele tomou uma abordagem mais simplista mas que funciona, o mangá é muito bom. E que na animação eles expandiram isso, eles deram um pouco mais de profundidade para essas cenas. A gente vai falar mais no bloco com spoilers, porque, né? Não queremos dar nada do plot por Bom, e se a enquanto. gente for falar também um pouco sobre o anime, a gente tem que também ver uma coisa, né? Ver a questão de, cara, a profundidade dos personagens. Porque, como eu falei antes, são só 12 episódios. E, sério, 12 episódios é pouco, cara. Você pegar, é tipo assim, é muito interessante porque você realmente se importa com o que vai acontecer com cada um que você conhece na história. Quer dizer, não, cada um não. Tem uns ali que você não liga tanto, mas com quase todo mundo você se importa, sabe? Com cada morte, sim, pessoas morrem. Com cada morte, com cada cena, com cada acidente. É uma coisa que realmente, é assim, é um anime que te envolve mesmo, assim. E é um anime sério. Tipo, é um anime realmente que tem uma. Ai, como é que seria? Tipo, tem uma coisa meio dark nele, sabe? Meio na história, assim. É uma história mais pé no chão, apesar de que o gênero do anime é seinen, e os seinens tendem a ser mais pé no chão e um pouco Mais mais moderado. moderados, isso é uma boa E outra palavra. coisa, no Japão ele é classificado para maior de 17 anos, então já se vê que é um anime que, tipo, vai ter sangue. É, não é nem por causa do sangue, é por causa do próprio conteúdo mais pesado, tipo, sem precisar contar, tipo, cenas gráficas demais. Ah, na verdade é até interessante isso mesmo, porque apesar de abordar questões de violência, questão de morte, não necessariamente a gente vê as mortes no anime. Às vezes realmente fica subentendido o que aconteceu, mas tá lá, tipo assim, você viu e fala, caraca, assim, eles não mostram a cena em cima, você sabe, tipo, o que tá acontecendo. Você realmente é uma questão de uma violência. Não é uma violência explícita. O anime ele faz um bom trabalho de te Deixar deixar. tu imaginar o quão horrível aquilo pode ser, aquela coisa do não mostrar, do menos é mais. É, exatamente. Eles te mostram um negócio mais indireto. Você fica no, na ponta do seu, na ponta da sua cadeira porque você quer saber o que aconteceu, mas você não consegue ver tudo. E isso abre espaço para sua imaginação criar uma coisa muito pior do que talvez tenha acontecido de Mas outro verdade. motivo para ele não mostrar também é porque ele não é sobre os crimes em si. A temática do anime é um mistério de assassinato. Mas o motivo de você estar tá vendo não é, puta, eu quero saber quem cometeu esse crime e como aconteceu. Não, você quer ver o Satoru resolver o problema. Então o crime em si, ele é até secundário, de certa forma, eu acho. Tanto assim, realmente o que o Júlio falou é verdade. Os negócios dos assassinatos, questão de morte, é bem secundário mesmo. Porque. E você também pegando esse gancho da negócio de ficar na ponta da cadeira, porque você realmente fica nesse negócio, caralho, o que que o Satoru vai poder fazer agora para resolver esse problema? Ou o que que o Satoru vai poder fazer pra, tipo, cara, descobrir o que aconteceu, sabe? E aí cada episódio ele te dá naquele. Como é que é? É cliffhanger que eles chamam em inglês? Cliffhanger, cliffhanger. Cara, assim, não todos os episódios, mas a maioria dos episódios sempre tem esse cliffhanger, assim, que você fica no. Meu Deus, o que que vai acontecer no episódio, sabe? É um anime que te prende mesmo, assim. Então, já no primeiro episódio já vira assim, ó, bah, já na sua cara, assim, tipo, É porra, já verdade. joga pra você e fala, caraca, toma essa porrada aí. Tipo assim, ah, acha que é um anime bonitinho, assim? Segura essa parada, seu otaku. É engraçado que muitos animes que fazem uso desse cliffhanger em todo episódio, porque em todo episódio do Erased tem um cliffhanger. Mas tem muitos shows que fazem isso e você fala, porra, não aconteceu nada nesse episódio. No Erased, não. Você fala, nossa, aconteceu coisa pra caralho nesse episódio. E vai acontecer mais coisa no próximo. Então, os 20 e tantos minutos que cada episódio tem, eles são muito bem. Eles são ricos em conteúdo, eles não são cenas aleatórias de garotinhas fazendo coisas bonitas. Mas isso assim, é até interessante também a gente comentar que a abertura também, cara, ela é muito rica de conteúdo. Tipo, a abertura é muito boa. Se você não é uma pessoa também que vê anime, normalmente pula a abertura como eu, não faça isso. Tipo, dá uma olhada na abertura, analisa bem ela, que ela é cheia de coisas escondidas nela, sabe? Que, tipo, é muito interessante. Eu não sei se eu vou perguntar pro Júlio e pro Rodrigo. Vocês dois viram a abertura? Vocês prestaram atenção nela e. Sim. É bem. Uma coisa assim que eu gosto, assim, não só nesse anime, mas em vários animes tem uma abertura boa, a abertura meio que te dá. Ela tipo arruma o clima para você assistir o anime, sabe? Tem muitos animes que tem abertura ruim, assim, ou só meio sem graça, e, sabe, você não fica tão animado de Quanto ver esses que quanto. deu que setam o clima. Entendo. E você, Júlio, qual a sua opinião? Eu, geralmente, quando eu tô binge-watching, quando eu estou assistindo vários de uma vez, eu, tipo, vejo no primeiro episódio que eu vou assistir e não vejo mais. Mas as poucas vezes que eu vi, eu gostei bastante da abertura também. E tem um detalhe da abertura que eu quero comentar, mas é spoiler, então eu posso falar só depois, na verdade. Ai, fica guardado Não, para o calma, próximo daqui bloco. já vamos. É, porque a abertura é realmente assim. É incrível, cara, porque, assim, eu gosto da abertura, mas o tempo eu não gosto. Porque porque ela tem muita coisa do anime mesmo, sabe? Você percebe e se você olhar cada detalhe, você vai ver algumas coisas escondidas e falar, putz, ah, então na abertura é por isso, tá mostrando tal personagem, tal situação. Mas por que que tu não gosta disso? É legal, assim, não tem nenhum prejuízo de spoiler, é só... É até legal, porque tá escondido, tá, tipo, ali em plena vista, mas tu não entende. Então... Eu concordo com o Rodrigo, eu gostei muito de ver, chegar lá pelo episódio 8, 9, e aí eu ver a abertura e eu falar, meu Deus do céu, eu acho que é uma coisa, mas eu não tenho certeza. E eu achei muito legal, isso é um detalhe que não é um spoiler, a abertura, não sei se vocês perceberam isso, mas todos os episódios ela é igual, menos no último. No último ela é diferente. Esse é o spoiler que eu quero comentar depois também. Esse último. Ah, Júlio, eu gosto desse spoiler. Eu tô animado pra falar disso aí. Ai, ai. Outra coisa que a gente não chegou a comentar, né? É a presença, apesar de ser óbvia, da. Toda vez que ele tem um revival, é a questão da borboleta azul, né, cara? Efeito borboleta. Como é forte isso, do primeiro até o último episódio, você perceber isso. Como a gente falou do efeito borboleta. E pra quem já jogou o jogo, Life is Strange, também é um bom jogo pra ser jogado, que tem a mesma temática de voltar no tempo e corrigir erros e tentar modificar o futuro. Esse é o jogo, é pra DS? Não, esse é o Life is Strange, é um jogo da Square Enix que tem na Steam. Se quiser dar uma olhada, não tamo jogando aqui. Não tô ganhando, não tô recebendo nada, não. Nossa, gente, talvez vocês devessem jogar e fazer stream no Twitch. Por favor, nos fale mais sobre as vantagens da Steam. Sabe, mídia física já passou o tempo. Ficar coletando CDs e todo esse plástico é ruim pro meio ambiente, cara. E olha, você pode comprar o primeiro episódio de Life is Strange apenas por $10,49. E se você for na C&A com o seu recibo? Vamos voltar a falar de Razer. Pera, só deixa o cara colocar. Vamos passar só pro pessoal aí o cupom de desconto. Você coloca sem PyCast e você ganha 20%. Se você botar o cupom de desconto sem PyCast lá na Steam, ó. Você ganha 50% de desconto todos os episódios do Razer. Não, as pessoas vão acreditar nisso, não faz. Você põe o seu código som otaku sujo. Ah, sim, isso é uma coisa, ó. Não na questão do otaku sujo, mas é uma coisa bem interessante a gente comentar. Que, cara, ó, assim, se você tá assistindo isso e você pensa, poxa, mas. Ah, nem sou muito fã de anime. Anime não me atrai. Esse anime, essas menininhas tudo estranhas, essas maluquices de otaku, cara. Você tá certo, cara. Não, tudo bem, você tá certo, mas esse anime não é assim. Esse anime, tipo, ele. Ele é uma história séria, cara. Ele é assim, é como se estivesse vendo realmente um seriado de mistério, sabe? Como se estivesse vendo True Detective, por exemplo, que é uma série que eu gosto pra caramba, assim, sabe? Só que em formato de anime. Os personagens, eles se levam a sério. Eles não fazem coisas bestas por fazerem. E quando eles fazem, você percebe... Porque eles também ficam envergonhados. E eles acabam... Isso acaba sendo cômico. É aquele negócio do... Que o cômico fica deslocado num ambiente tão sério. E isso acaba sendo engraçado. Mas a gente só falou dos personagens, aproveitando o gancho aqui. A gente só falou do Satoru, mas tem muitos outros. Um que é muito importante, que eu acho muito engraçado, é a mãe do Satoru, a Sachiko. Sachiko Fujinuma. Ela é a mãe dele. Ela é, provavelmente é um vampiro, porque ela não envelhece. Yokai, eles falam. Isso, muito obrigado, Rodrigo. Ela é uma yokai, porque também ela não envelhece. E é engraçado essa preocupação dela de ver o filho com 29 anos tentando virar um mangaka, fazendo um trabalho, tipo, sendo entregador de pizza e ela, assim, presente na vida, tentando ser presente na vida do garoto, né? Logo assim, logo no início a gente garoto percebe. Garoto de 28 anos. No garoto de 29. No garoto de 20. Ele é 5 anos mais velho que todos vocês aí, garoto. Vai tomar no cu. A gente podia falar da Airi, a Airi Katagiri, que é uma garota que trabalha com o Satoru na pizzaria, e ela acabou de fazer 18 anos. Então já sabem, né? Fez 18, tá valendo. Não, ela até, na real, acho que ela é um... Acho que ela tem 17, não tem? É, acho que ela tem 17, ela ainda é, tipo, colegial e coisa. Olha isso. Ah, é verdade, eu achei que ela tinha acabado... Não, de fazer você, achou que, havia um anime sério sem essas fantasias de otaku sujo, não, cara? Ai, não, eu tenho a falar que é engraçado que ela é uma contrabalança, né, do personagem principal, porque, tipo, ela é o personagem que ela fala, não, eu sou um entregador de pizza, mas eu tenho um sonho... Eu acredito nas pessoas, eu quero ser alguém no futuro. Tipo, totalmente contrário do cara, né? Diga-se passagem. Essa, ela faz a balança exatamente como você falou. O quão introvertido é o Satoru, ele é extrovertida. Ela tem um sonho, ela fala bastante. Mas até começar os eventos do anime, eles nunca tinham conversado de verdade. Eles simplesmente eram colegas. Aquela coisa meio fria da sociedade japonesa, né? Que é a coisa do senpai, né? Vamos falar mal da sociedade japonesa. A esse ponto eu acho que ninguém mais tá ouvindo sem falar, então você pode falar o que você quiser, Então, galera, vocês estão avisados, agora é hora do spoiler. Fica aqui conosco que a gente vai falar sobre Erase It. cara. Fique conosco se você tem coragem. Pode ser também. Então, deixa eu começar o anime. Temos o Satoru, né? Ele tá vivendo aquela vida pacata dele, de entregador de pizza e tentar virar mangaka, quando de repente a mãe dele é assassinada. Que na real ocorre de um jeito bem inesperado. Eu não esperava aquela parada. Mas é importante falar o porquê que ela é assassinada. É, pois é, tem coisa antes disso, cara. Conta aí pra gente, o incrível Júlio Sá. Então, o que acontece, na verdade, na questão da mãe dele ser assassinada, é que ela estava em contato com uma pessoa que nesse ponto ainda você não conhece, e ela conseguiu descobrir a identidade do cara que é responsável por todos os eventos que o anime vai tentar resolver. Na verdade, a gente não explicou no bloco de spoilers ainda, né? O que acontece? A gente não explicou. Exato. Mas vai nessa. Ok, então, os problemas giram em torno de uma série de sequestros que ocorreram, né, em 88, é esse o ano? Tá, 1988, 1988, 88, lá. 1988, tá escrito ali na ponta. É, É, então. 2006 é a época que se começa o anime, assim, que a gente vê o Satoru, a mãe dele, assim, e ele volta no tempo em 1988. Isso. E aí, nessa época, quando o Satoru tinha 11 anos, ocorre uma série de sequestros de meninas da escola dele. Na verdade, duas meninas e um cara que parecia uma menina, mas tudo bem. Isso é um detalhe irrelevante. Que é a melhor waifu, eu não quero dizer nada. É, pronto. Chegamos no nível que eu queria. Quem são os waifus de cada um? Isso, antes de começar, acho que ele tem que ser pré-estabelecido já. O pequeno Lolichon. Nossa, essa Bruno, palavra, cara. eu quero saber. Vamos editar isso aí, por favor, sério. Ô, Bruno, eu quero saber a sua waifu. Quem é a sua waifu, cara? A minha waifu, porra, a minha waifu, obviamente, é o Hiromi. É o Hiromi, beleza. Júlio, quem é a sua waifu? Não, eu não tenho waifu, eu acho escroto pra caralho essa porra, não me recuso a fazer parte disso. Então, Rodrigo, Não, você. cara, a mãe do Satoru, com certeza. Ela não envelhece, cara. Ai, ai, cara. É incrível, né, cara? Deve ser genética Não, cara, asiática, ou a mãe do cara, que Satoru eu poder. ou a mãe da Kari. Aquela guria ia fazer umas coisas loucas. Da Kai, desculpa. Da Caio. É, Da ou a mãe da Kai, Caio. ela faz umas coisas loucas. Assim, eu ia falar que a Caio. Porque ela. Não, aquela mulher é louca, cara. Foda-se, cara, deleta isso. Se o Bruno pode a Hiromi, eu escolho a Caio, então. Caralho, que pedófilo. Ah, é. Disse o cara que escolheu um menino. O amor verdadeiro não tem limites. Ai, Não tem barreiras. um menino criança. Não, mas, ô Júlio, se tivesse que, hipoteticamente, escolher uma pessoa da vida real que tivesse a mesma personalidade e aparência, mais ou menos, de alguém do anime, fala aí. Caralho, que complicado. Como é que eu vou. Não, cara. Só escolhe uma waifu, Que cara. waifu, Não, cara. cara, Não tem vocês não como. vão me enganar. Trick me. Vocês não vão trick Que me to tal choose na o waifu. Yashiro, cara? O Yashiro. Yashiro, ok. Eu acho que o Júlio combinaria com o Yashiro. É, pois é, o waifu do Júlio é o Yashiro. Que filhos da puta. Escolheu uma waifu pra você. Então, voltando ao sequestro, né, de 1988. Falando em Yashiro, voltando ao sequestro. Então, né. Opa! A gente vai ter que cortar. Não, mas a gente já tá no bloco do spoiler, não tá? Mas, pô, não precisa chegar e falar assim, então, Snape Exato, kills Dumbledore. Dois pés na porta de cara, vamos criando, vamos criando aquele negócio de A magia. magia. Então, voltando lá ao sequestro de 1988, como o Gil tava comentando, a mãe do Satoru tava meio que uma investigação com outro cara, que era um jornalista, que ela também, ela já foi jornalista, e ela tinha acabado, assim, de descobrir, teoricamente, não descobrir, mas ela tinha assim, pô, com certeza é essa pessoa. Aí, nesse meio tempo, É, isso se chama descobrir, senpai. Não, é porque assim, ela não tinha provas, né, pelo que eu entendi. Ela falou, tá, eu acho que esse cara, porque de todas as pessoas suspeitas que ela tinha uma lista, esse é o cara que eu acho, mas eu não acho que ela tinha provas pra poder. Cara, ela tinha a intuição de vampiro dela. Não, o motivo dela, tipo, descobrir o assassino é porque, lembra quando ela vai, tipo, tratar ele no hospital? Ela vai buscar ele no hospital e daí ele tem o revival. quando eles estão saindo. E dele fala: mãe, presta atenção aqui, procura alguma coisa fora de lugar. E daí ela olha e tem um cara levando uma menininha na mão. E daí o cara vê que ela vê e o cara solta a menininha e vai embora. E daí ela tira a foto da placa. Daí com isso ela conclui que era o... Tá. Aí com a placa ela conclui que é o do cara. Do cara. E daí que... depois o... Então, do Mastermind. E daí depois o cara vai atrás dela. Ou seja, ela tinha algum tipo de prova ali, sim. Tipo... É, ela podia provavelmente... Quando é que tá o carro com a pessoa? É, exato. É interessante também falar que nesse ponto tem os casos dos assassinatos e sequestros já foram fechados, entre aspas, porque foi encontrado um culpado, um garoto chamado Yuki, que é engraçado que isso significa coragem em japonês, aparentemente. Yuki? É neve? Yuki é neve. Eu achava que eles ficavam. É, assim, não, eles falam Yuki. É, só achava que era neve Yuki também, neve. Mas ele fala Yuki significa coragem no. Eu acho que é Yuki com dois U's. É, depende dessa questão do kanji, cara. Uhum. Do kanji. Não, mas é isso aí, é com dois U's é coragem, é isso aí, eu pesquisei aqui. Você pode ver que a gente tem um excelente conhecimento na língua japonesa. Só pra falar, o nome do cara assim, é Yuki e é o apelido dele. O nome dele é Jun. Jun Shiratori. Isso. E ele foi condenado por esses assassinatos e ele tá no corredor da morte. Mas ele era amigo do Satoru naquela época e uma das coisas que acontece é que o Satoru defende ele. Ele fala que não poderia ter sido o Yuki, que alguém devia ter passado esse crime pra ele, devia ter incriminado ele. É, então, aí depois de toda essa coisa assim, a mãe dele é assassinada, aí ele, tipo assim, vira e fala, tá... E agora, o que eu faço? Tipo, ele fica naquele desespero e quando uma vizinha identifica, olha pra ele, vê sangue na mão dele, né? Que ele foi, tipo, ele chegou perto da mãe, tocou na mãe e começou, tipo, procurar alguma coisa, né? Pra ver o que tinha acontecido, pra ver como é que foi. Aí, nisso, as pessoas começam a incriminar ele, o que eu acho meio um pouco, assim, tudo bem, vai, ele era a única pessoa, mas... E ele começa a fugir da polícia, e nesse meio tempo que ele foge da polícia, ele tá pensando, tá, ferrou, o que eu vou fazer, e ele tem o revival dele, que é o revival principal do anime, que ele volta no tempo 18 anos. Que até esse ponto é interessante dizer que ele só tinha voltado de revivals que eram de alguns segundos. Ou ele minutos, explica, né? Ou minutos, isso. Eram pequenos revivals, ele fala que acontece, é pra uma dada situação, mas nesse ele é transportado anos e anos, ele vira uma criança. E aí começa o anime de facto. É, ele é tipo uma criança de 11 anos no corpo... Quer dizer, ele é um cara de 29 anos no corpo de uma criança de 11 anos. E aí, assim, é interessante porque no início ele tá tipo assim, tá, eu tenho que descobrir que é um assassino da minha mãe, mas por que raios eu voltei 18 anos no tempo? Bom, primeiro, na real, ele fica bem noiado do porquê que ele voltou pra cidade dele, até que ele dá uma corrida por aí pra se certificar que ele percebe que ele tá baixinho, ele vai até, volta pra casa e encontra com a mãe dele e fala, ah, mãe, você tá viva, que felicidade, aquela chorada. E aí depois ele começa a dar o Sherlock Holmes dele, vai pra escola e começa meio que tentar relacionar a questão dos... Como é que é? Do sequestro, do sequestro com o assassinato da mãe dele. É, ele faz essa... Ele tira essa conclusão, né? Que se ele voltou naquele tempo é porque o sequestro e o assassinato da mãe dele tem que estar conectados de alguma maneira. Isso é verdade. Ele consegue pensar nisso exatamente porque ele tem ainda a personalidade dele de adulto. Ele, é como se ele realmente fosse um adulto preso no corpo. Pois é, a voz mental dele é de adulto. E o que é interessante, no depois, mais pra frente, quando... Será que a gente fala disso agora ou mais... Não, mais pra frente. A gente fala... Segura isso aí, que isso aí é um negócio que vai explodir a cabeça de vocês. Que nem o Rodrigo falou, a voz mental dele ainda é de adulto. Mas também é muito interessante você perceber que tem alguns momentos em que ele tem pequenos lapsos, que ele age como uma criança. Então, apesar da cabeça dele ser de adulto... As emoções são infantis. Exatamente. E acabam influenciando a personalidade dele e as decisões que ele toma. É, porque ele toma as decisões... E, na real, ele erra algumas vezes, né? Até conseguir realmente chegar ao ponto que ele queria. E, tipo assim, a questão é o seguinte. Ele vira e fala, tá, a minha mãe por enquanto tá bem. E ele sabe que pra ele voltar pro tempo normal dele, ele tem que resolver algum problema. Que é pra, assim, o revival terminar. Aí ele começa meio que se lembrar de todas as crianças que foram sequestradas. E uma das crianças que foi sequestrada, tá na sala dele, é a Kaio. Hinazuki Kaio. Isso, Hinazuki Kaio. E, tipo assim, aí ele fala, tá, e ele começa a pensar, como é que eu vou fazer, ele começa a lembrar, tipo, do passado dele, como ele, tipo, ignorava ela, e essas questões, e ele pensa, tá, agora eu vou tentar salvar essa menina primeiro, ele tenta fazer, tipo, por ordem, sabe, de, sim, eu vou tentar impedir o sequestrador de sequestrar ela, e começa a meio que seguir ela, começa a tentar, tipo, virar amigo dela. É por ordem que o sequestrador, né, cometeu os crimes, então, no caso, a Caio seria a primeira. Então, a Caio é uma menina que era extremamente introvertida da turma deles, ela não tinha nenhum amigo com ninguém, e não andava com o pessoal e tal, e era uma menina que o resto da não turma... Não era da panelinha. Exato, e a turma achava ela estranha por isso, ela não se incluía por alguns problemas pessoais que ela tinha em casa, ela apanhava da mãe dela e... Não, calma, ela não apanhava da mãe dela, a mãe dela sovava ela de porrada. Exato. Não era tipo os tapinhas... Chinelada, não é chinelada que ela tomava. A mulher pegava as ervilhas congeladas e dava na cabeça dela. Uma das cenas é muito sinistra dela apanhando em casa. Tem uma cortina vermelha gigante, você só vê a sombra. Cara, é cada chute que ela toma da mãe dela na cabeça, brother. É sinistro. A fotografia dessa cena é bem massa, que tem a cortina pela frente, depois tem a. Meio que mostra os pés da cadeira e da mesa, meio que como se fosse uma jaula. Focando nela e coisa. Essa cena é bem foda. Toda a simbologia dessa cena é muito boa. E isso é uma das coisas que eu falei no bloco anterior, que não tem no mangá. No mangá, essa cena não existe. É, pois é. Essa coisa da fotografia é massa de falar agora, porque agora que a gente pode dar spoilers, né? Tem várias cenas, tipo, a cena... Com não, mas calma. A primeira vamos, hora vamos que... Vamos falar só da Caio, por enquanto. Quando a gente chegar nas cenas em questão, a gente fala delas. Calma. Não, mas não é isso que o Rodrigo ia falar, porque, por exemplo, tem uma cena que é muito importante, que é que a gente tava falando, fala o seguinte, que a Kai não conversava com ninguém, não era amiga de ninguém, e o Satoru tenta se aproximar dela, tem aquela cena no parque, que ela tá parada. Não, eu sei. Era essa bola, Rodrigo? Com a árvore. Não, é isso, mas... da cena da árvore no É, meio mas da agora tela. A gente tá no ponto que ele conheceu a Kai, o... entendeu? Tipo, vamos fazer uma progressão linear, não vamos pular assim, porque depois a gente vai ter que voltar e explicar como ele se aproximou dela, e como eles ficaram amigos. Entendeu? Uhum. A gente tá falando do abuso dela. Abuso, abusiva. Da porrada que ela toma. É, não, mas tá, mas depois que ele olha na sala, como é que ele se aproxima dela? Não é dessa maneira? Ele sai da escola, começa a seguir ela? É, não, calma, devagar. É, tipo, uma vez que ela não se relaciona com ninguém, ele começa a tentar encontrar maneiras de se aproximar dela. E uma da... Ele não sabe, né, que ela é abusada em casa. Ele só tem contato com ela na escola. Mas ele vê uma qual é a palavra em português? Marca? Uma bruise. Machucado. Tem um roxo gigante na perna dela. E aí ele consegue... É. Eu não lembro como ele consegue isso, mas ele consegue um texto dela de classe, assim, em que ela fala que ela é muito triste, que ela gostaria de ter uma família legal e tal, que ela apanha em casa. O garoto, o amigo dele dá pra ele o texto. É, como é que é o nome do garoto? O Kenya, aquele garoto loiro. Então, você lembra que cada aluno, ele tinha tipo um textinho, sabe, que os colegas fizeram num livro e botaram tipo um textinho e um desenho. Aí é tipo um negócio que a classe inteira fez, tá ligado? Aí o Kenya falou, ó... toma esse aqui e depois dá uma olhada, o Satoru. Aí, só que o Satoru acho que demora um pouco pra vir, aí depois ele lê o texto e percebe, fala, caraca, ela na real tá sofrendo pra caramba e ela quer fugir de todos os problemas. É assim que ele meio que chega também nessa relação. Isso, então, tipo... Então, o jeito que ele decidiu, então, se aproximar da Caio foi tentando ser amigo dela. E porque ele percebeu essa tristeza dela, esses problemas dela. Ele acabou decidindo tomar uma approach bonitinha. Ah, e a gente não pode esquecer que o Yuki, aquele cara que a gente falou, que foi a pessoa que foi presa, ele era uma pessoa que toda hora também fazia... Ele de vez em quando aparecia junto com a Caio, porque a Caio era uma criança mais solitária, sabe? Ela não tinha amigos, aí ele ia brincar com ela, tipo, conversar com ela. As coisas assim. O Yuki, ele é tipo... um adulto que se aproximava de crianças que percebia que estavam isoladas e que não tinham amigos. Tanto que o Satoru foi a mesma situação, tanto que o Satoru até comenta depois, no início o Satoru também era um cara que não tinha muitos amigos, assim, não falava com as pessoas. E aí o Yoko se aproximou dele, conversou com ele, e depois o Satoru começou a fazer amizades. E é um dos motivos que o Yuki foi, tipo, acusado, porque ele sempre foi visto com todas as crianças que foram sequestradas. É, e também fica estranho um cara crescido falando com crianças, né, gente? Bora ser sincero. Até o Satoru remete isso uma hora que ele tá só andando num parque, ele pega um aviãozinho de papel e só faz uma melhoria Ah, para uns tem mais pra gurizinhos e frente, dá, e daí né? passa umas mulheres e olham feio para ele. Isso. Aí ele pensa, pô, então é assim que o Yuki devia. É isso que o Yuki devia passar quando ele tava brincando com as crianças. Mas tá, voltando a falar da história. O Satoru começa a tentar se aproximar da Kaio, falar com ela, né? Ser amiguinho. E ela sempre rejeita ele, né? Ela fala. Nossa, muito chata essa mulher, meu Deus do céu. Caio? Caraca, tipo assim, sério, eu até gosto dela, mas caraca, cara, ela é muito insuportável no início, cara. O cara todo educado, o cara todo bacana, todo legal. Ah, claro, Felipe. Você toma porrada na cara da sua mãe, o cara chega assim, e aí? Quer ser minha amiga? Você vai falar, nossa, Não, já que minha show, mãe mano. me enche de porrada, então vai tomar no seu cu. Não quero ser seu amigo, não, porra. Cara, Cara, pô, cara, traumatizada, é uma criança eu traumatizada, você entendo, tá. cara, mas tipo assim, Mas é chato. eu acho. Mas é chato, exatamente. Mas justamente o ser chata é pra ninguém É. chegar perto. É um mecanismo de Essa é a. defesa dela. Ela é chata de Não, mas ser propósito, cara. justificável não quer dizer que é legal, porra. É, obrigado. Obrigado. Ah, desculpa, gente. Da próxima vez que eu fizer um anime, eu vou Não. botar lá a pessoa falando: Ah, Satoru-san! Onikai! Não, então é, nem devia ter salvo ela, né? Foda-se, Foda-se. mulher Nossa, chata ele pra chega assim: cacete. Ou Tinha vamos que ser ela amigos? morrer. Não. Ah, então vai Tá tomar no bom, cu. pô. Então, pô, vai ser. Pronto, resolveu o anime. A mãe dele não tinha se envolvido com aquilo, morria a guria que nem gostava mesmo. Ele podia ter ele mesmo matado a menina e resolvia também, não podia? Claro! É isso mesmo que acontece no anime. Ele volta lá, ele mata todo mundo da cidade. Aí não sobra ninguém. Ele fala: Pronto, não tem mais como ter assassinato. Exato, perfeito. É, se eu matar todo mundo, ninguém mais vai ser assassinado. Se todos no mundo morrerem, ninguém vai poder morrer. Então, gente, voltando a Lógica de supercomputador maligno de filme de ficção. I'm sorry, Dave. De filme de ficção até acontecer na realidade, malandro. Não vai acontecer. Só vai acontecer se algum programador filho da puta fizer isso de propósito porque ele é retardado. Olá. Ah, Rodrigo, você não sabe o que eu tenho guardado para os próximos 15 anos. Então, gente, voltando aqui pra amizade, vamos logo fazer aqui um pulo, porque a gente tá se falando muito que nesse cara aí que não chega nunca na Kai. Eu sei que foi complicado, mas vamos voltar aqui. Ele, o negócio, fala aí, Rodrigo, que tipo assim, tem toda a situação dele descobrir isso, e aí ele vai ter assim, o primeiro, realmente, o primeiro impacto assim que tem no encontro dele é com ela no parque. Fala aí um pouco sobre essa cena, então, Rodrigo, que você queria falar. Bom, então, a cena do parque é muito boa, assim, no mangá ela é levada de uma maneira bem mais simples, só uns ângulos, assim, bem, assim, tipo, não ousados, Não é mas nem. no... Só fazendo um comentário. Não é nem só questão de ângulo. O Satoru. Ele explicando a cena. O Satoru decide convidar a Kaio pro aniversário dele. E aí, quando ele vai entregar o convite, ele sabe que ela sempre fica num parque até tarde da noite, porque ela não quer voltar para casa. Então, no caminho para esse parque, ele vai pensando nas coisas que estão acontecendo. E no mangá. Isso é dado num fundo branco. É, são dois quadros e são todos no fundo branco dele andando até lá. Enquanto no anime, o diretor decidiu fazer vários cortes e várias cenas que mostram a cidade, mostram uma simbologia dele tendo uma ideia, dele desenvolvendo o pensamento dele. É, dá mais sustância ao que está acontecendo. Vai lá, Rodrigo. Bom, mas então daí na cena em si, quando ele convida a Caio para o aniversário, quando ele chega, tu já tem uma diferença na. Eu vou fazer Tudo isso de bem, novo porque ficou tudo uma bem. bosta, Faz desculpa. aí, já respondi que eu vou mijar, eu já volto. Mas pode falar. Ou não, se quiser esperar, pede, já volto. Preciso muito mijar, tô apertado. Oh, A gente não vai cortar isso. só um parênteses. Quanto tempo tá a gravação de vocês? 40 minutos. 41 e 31. Tá, 40 minutos. É, 40 minutos por aí. Tá, beleza. Não, é porque o meu computador ele tá meio zoado, ele fica dando tipo umas travadinhas. Eu tenho medo de não estar tá gravando tudo. Mas tá parecendo que tá certo. Ah, tá. Não, tá 41 e Não, tá 45 ótimo, agora. tá certo. Tá, beleza. Bom, então, quando ele encontra a Caio no parque, o ambiente todo Eles estão no inverno, o ambiente é umas cores predominantemente azuis e branco, para mostrar frio. Mas o ponto onde a Caio tá, a Caio usa um casaco vermelho e uma. E tem uma lâmpada iluminando ela. Então, tipo, o ponto onde ela tá é visualmente quente. E conforme ele tenta se aproximar dela, falar com ela, ela tá na frente de uma árvore. E daí o jogo de câmeras faz com que, quando ele tá tentando se aproximar dela, a árvore fique no meio, criando meio que uma, tipo, mostrando a barreira invisível que existe entre ela e o mundo exterior. E daí desenvolve o diálogo deles. Ela é meio receosa e coisa de falar com ele, de se abrir. E quando ela realmente se abre, ele mostra que ele atravessou a árvore. Isso é muito legal, porque é um negócio que a gente na hora não percebe, né, cara? Mas que faz uma diferença na cena. Que, se fosse um negócio mais simples, seria aquele negócio, ah, legal, ele conseguiu, pô, parabéns. Mas é um negócio que, como foi tratado desse jeito, acaba até te levando a ficar mais investido nos personagens. Com certeza. Também logo depois disso tem aquela cena muito bonita deles indo ver as raposas no. Ah, Ah, essa cena é muito sim, calma essa cena é aí. muito legal. Isso é ele explorando a viagem no tempo de outras formas. Ele lembrava exatamente quando aquele evento, tipo, Ah, estranho aconteceu com ele, dele foi foi, porque ia tipo, levou ela ter. Meteoros, pra não lá. era? Um Foi negócio assim? porque ia ter. Isso, meteoros. A chuva, assim, Chuva a de chuva de meteoros, é. coisa. E é legal que eles vão de mãos dadas e acabam encontrando duas raposas lá, né? E elas acabam circulando Mas assim, eles. eu acho que você deu um pulo, porque assim, antes disso, na real, Mas acontece um tipo, monte de coisa. na. É, se eu não me engano, por exemplo, O aniversário o. é antes, eu acho, tudo mais. Não, não é nem, não, não, não é nem isso, não. É Eu porque acho assim, que tem um sim. negócio que acontece que o Satoru, ele vai falar com o professor lá, o professor da turma Ah, dele, sim. o Yashiro, que ele quer descobrir onde é que ela mora. A Caio. Aí quando ele vai lá na casa da Caio, ele encontra a Caio. Jogada dentro do. Como é que é? Tipo um depósito, sabe? Isso, é. É É um um depósito. depósito. Mas isso foi Depósito externo. antes? Eu achei que tinha sido. Ah, foi antes. E Não, sim, vocês estão foi Ah. antes do negócio da raposa. Da Aí, tipo raposa. assim, aí Isso. tanto que também nesse mesmo episódio é interessante que acontece o seguinte: a Caio é acusada de roubar dinheiro de lanche da turma que eles estavam reunindo, assim, pra comprar. Pela pequena vadia número 1. Isso. Não gosto daquela mulher, mas. Mostra uma cena também forte, tipo, da mãe pegando a cara da Kai e enfiando na água, assim, pra poder limpar o rosto dela de. Não é pra poder limpar, na verdade. Tipo, é água com gelo pra não inchar muito, tá ligado? É pra ficar Ai, menos evidente. tava sujo, né, Felipe? Tava sujo. Cara, nem fala. Pior que tem uma cena. Nessa cena também aparece o padrasto. Tipo assim, é o cara que tá junto. É, Não é tipo um meu padrasto, é namorado, um pode ser um namorado. namorado O namorado Bebendo da uma mãe da garrafa de Caio. televisão. É. Da mãe Então, dela, né? sério, na moral, realmente, tipo assim, a gente não sabe o que isso acontece naquela casa. Isso é uma coisa que a gente tava comentando no, nas nossas spoilers, que é bem assustadora. Mas a gente, na real, a gente sabe. Sabe, a A gente gente sabe, mas não sabe. sabe. A gente sabe que ela apanha muito. Que nem o Rodrigo falou, isso é velado. E é mostrado na cena que a gente só vê através da cortina. A agressão, né? A gente só vê as sombras, a gente não vê realmente a porrada comendo. Sim, aí depois disso, desse negócio dele descobrir, ele lá ver ela apanhando e tal, é que ele até fala, o professor fala, porra, tipo assim, ela tá apanhando, cara, não tem como fazer nada. Ah, não, o conselho tutelar já foi lá várias vezes e tal, mas não tá dando nada. Aí depois disso ele fala, pô, fazer uma coisa pra animar ela. Aí ele leva ela lá pra árvore, tem a cena ultra kawaii do anime, que é com essa raposa. Pô, cara, essa é muito bonitinha, cara, sério. Aí. Eu não sei vocês, mas aquela cena me fez fazer ah. E eu não faço isso sempre. Você dizem isso, careca? Isso Como? foi um orgasmo? É o quê? Oh, yes! Such kawaii! Oh, Sim, yes! foi assim. Não, Eu cara. assim, isso, cara, leva ela pra árvore, cara. Vai, raposa! Ah, corre em volta deles! Ah, Ai, gira em volta não. deles, raposa! Ai, Isso é muito errado. Ah, não, a Polícia Federal deve estar sorrindo tanto agora. Nossa. Ai, que merda. Então, voltando pro plano do Satoru, né? O plano mirabolante dele de tentar. Tá. Não, mas o Satoru, ele leva ela depois do parque, né, pra árvore. Sim, não, é depois do parque, aí como eu falei, tem o negócio do parque, aí tem o negócio que ele vai falar com o professor pra descobrir onde é que ela mora, porque ele quer convidar ela pra ir pra essa árvore, aí ele encontra a cena dela largada no depósito, toda fodida, aí que ele descobre, tipo, mesmo assim, que ele vê, assim, que ela apanha. Ele já sabia, mas é assim, ali é uma coisa diferente, que ele presenciou, tá ligado? Ela praticava Muay Thai com a mãe. Cara, é uma boa desculpa pra mãe, mas tudo bem. Não é uma boa desculpa, cara. Não é, cara. Felipe vai bater no filho dele. Não. Porra, Felipe, o que você tá fazendo com essa criança? Ele tá com um kimono assim. Cara, eu tô... Tô ensinando o garoto aí a arte, né, cara? Aí voltando tudo nisso, ele tem a questão do aniversário, né? Que ele fala, ah, vamos fazer aniversário e tal. Aí tem um episódio todo que é ele indo chamar ela pra ir no museu, se eu não me engano, não é? Uma coisa assim. Mas isso é depois. Isso é bem depois. É. Acho que isso acontece duas vezes no anime. Acontece duas vezes, que a gente vai explicar o porquê. Acontece a festa de aniversário dele. Não, mas calma, vamos lá. Que... Antes de explicar a festa, tipo, o aniversário do Satoru é no dia 2 de maio ou março. Maio, eu acho. Março. Ou junho. Quem sabe julho. Ah, não sei. É o dia 2. É o dia 2. Qual o signo do Satoru? Qual o signo dele? É o dia. Será que ele tem ascendente em Capricórnio? Não, porque isso explica o jeito que ele agiu, sabe? Nossa, é tão Ares tentar salvar os outros com viagem no tempo, cara, isso é a sua cara. Não, ô Bruno, eu vi ele. Tá, ele realmente vai no museu primeiro. Aí, porque é pra preparar, pros caras, o pessoal preparar, tá ligado? Lá a casa do aniversário, pra fazer bem. Ah, tá. Mas deixa o Júlio falar o que ele tava falando. É, e antes disso, tem uma coisa que ela recusou o convite. Porque lembra que era o aniversário, era aniversário dela também. Tem que explicar isso aí também. Era o aniversário dela também. E além disso, o ponto que isso é importante é que ele sabe que ela foi sequestrada ou assassinada, né? Nesse mês, mas antes da data de aniversário dela. Então isso é um ponto importante pra ele pensar. Quando ela comparece ao aniversário, ele sabe, porra, deu certo, resolvi essa pica. Ah, aí tanto que é isso mesmo, tanto que assim, ele passa o dia e ele fala, porra, passou o dia que ela foi sequestrada e morreu, né? Então ele falou, então eu provavelmente consegui salvar ela. Só que, aí nós temos. Acho que a gente pode dizer, né? Que tem primeiro, assim, quer dizer, o segundo, meio que plot twist, assim, negócio, que meio que acaba o revival dele, não? Tipo. Ah, não, pera só. Ele, na real, ele descobre. Não. Antes tem. A gente precisa falar da cena do museu, que é interessante. Só, a gente vai cortar essa parte que eu tô falando agora. Fala da cena do museu. Era um museu ou não? Não, museu. Tá, a gente pode falar agora, depois eu encaixo, tipo, do... Fala do museu aí, Júlio. Dá o intro aí do museu. Alguém fala do museu aí, porque a minha memória do museu tá muito faded. Tá bom. Eu lembro. Tô achando que era um aquário. Depois que ela aceita o convite, no dia... qual é que é o dia 2? Era o dia que ela foi assassinada. Então, eles decidem passar o dia inteiro com ela. Eles vão lá pra sala de jogos, eles ficam jogando dama, e depois ele, na hora que ela fala, ah, eu quero ir embora, ele fala, não, vamos ali no museu. E aí eles vão pro museu, que é o que o Satoru sempre ia, que é meio que o museu da aeronáutica, um negócio assim, é museu de várias coisas. E eles começam a conversar e andar, eles começam só a interagir. E tem uma hora que ela fala uma coisa, e o Satoru tem uma lembrança, ele lembra assim, porra, isso já aconteceu, né? Na timeline passada, ele tinha ido nesse museu no mesmo dia e encontrado ela lá. E eles tiveram o mesmo diálogo. E isso é interessante porque mais em episódios passados também teve uma corrida do Satoru contra teve uma corrida do Satoru contra um cara que foi corrida de patins. Isso, corrida de patins. Na timeline normal dele, ele tinha perdido a corrida. Aí quando ele se tocou disso no meio da corrida, ele falou, pera, será que significa que eu tenho que perder? Porque ele tava ganhando nessa timeline agora, que ele voltou no tempo, e aí ele pensou, porra, peraí, será que eu tenho que perder então pra... Não, não, não. O que acontece é que o Satoru, ele pensa, poxa, esse cara treina um monte, porque ele é do time de hockey. Como é que eu posso vencer dele, já que eu não faço isso? Não é justo. Então ele deixa o cara ganhar de propósito. E o cara dá uma porrada nele e fala, eu não gosto de gente que faz isso, eu não gosto de gente que simplesmente... Dá a vitória, né? Dá a vitória, exatamente. E isso tinha sido um negócio que tinha acontecido na timeline original. Ele lembra disso, ele lembra que foi um pensamento que ele teve quando criança. E isso é uma coisa que também mostra que... Mostra duas coisas. Que primeiro, o fato dele ter voltado a ser criança influencia no jeito que ele pensa, no jeito que ele age. Até certo ponto, né? Até certo ponto. Ele ainda é um adulto, mas ainda assim influencia, né? Porque foi um pensamento de criança deixar o cara ganhar assim, né? E também mostra que se ele não fizer um esforço pra mudar as coisas, elas provavelmente vão querer seguir o curso natural delas, de como elas ocorreram no passado. E isso é refletido de novo na hora do museu, na hora que ele tem a memória, a lembrança da Caio. E isso fortalece a vontade dele de mudar o futuro dela. E aí eles chegam em casa, aí tem festa surpresa, tá todos os amiguinhos dele lá. Aí todo mundo fica feliz, ele acha que salvou a Caio. Tudo certo, a Kai volta pra casa depois da festa, ganha, fala que vai fazer o presente dele, vai tricotar lá uma luva pra ele, um presente. Aí, tipo assim, só que aí depois disso tudo, no dia seguinte, ele vai e fala, pô, vou lá passar na casa da Kai e vou buscar ela cedo. Pra, sei lá, vestir pra escola. Só que aí, tipo, ninguém atende e, tipo, assim, a Kai se me desapareceu. E ninguém sabe. E assim ele imagina que foi a mãe dele, na real, que matou. Só que ele fica, tipo assim, no desespero de caraca, eu não consegui salvar ela no final das contas. E aí acaba o revival. E ele volta de novo pro tempo normal, pra 2006. E ele tá de novo na frente do corpo da mãe dele. E que, e aí começa o. Ele está na frente. Mostra pra ele que, na verdade, ele não conseguiu, né? Que ele não conseguiu alterar o suficiente e não resolveu o problema. É, então, ele não é só... Porque até aquele ponto ele só tinha voltado no tempo e feito coisas pequenas e mudou, né? Tipo, pra salvar alguém, como no primeiro episódio. Ele só pega e muda a direção do caminhão, ele salva o gurizinho. Acabou. Ali mostra que ele precisa de um esforço muito mais homérico pra conseguir mudar a linha de eventos, né? É, ele percebe que ele não vai só salvar. E também, até que assim, quando ele volta. Assim, eu não acho que ele tem todos esses. Assim, é óbvio que ele vai perceber que só salvar a Caio também. Só tirar ela daquele dia não foi suficiente. Ele, como você falou, ele vai ter que fazer todo um esquema, assim, toda uma coisa complicada. Só que acontece, quando ele volta e vê a mãe dele morta, tipo assim, de novo, né, de passagem, e a polícia atrás dele, ele pensa assim, tá, e agora? O que eu vou fazer? Aí ele vai e corre atrás, assim, de. Ele começa a tentar fugir da polícia e se não me engano, a Aire encontra ele. Isso, exatamente. A Aire ajuda ele. Mas se bem que antes, na real, antes de encontrar a Aire, eu acho que ele vai pra casa do outro maluco lá, não? Do gerente de... Não, a casa do gerente, acho que ele vai depois. Não, Ele realmente encontra com o gerente, mas não lembro como é que acontece agora. Calma aí que eu tô com o episódio... Eu tô com um resuminho aberto aqui, peraí. Não, ele encontra isso mesmo, acabei de ver. Ele encontra o gerente primeiro. Assim, ele tá fugindo. Ele realmente vai pra casa. Ele vai pra casa do cara, porque ele sabe onde o cara mora. Aí o cara recebe ele e tudo mais. Deixa eu ver aqui como é que é o nome dele. Tá aqui no negócio, calma. Ixi, eu não botei o nome dele. É o gerente. Chama ele de gerente. É, ele é o gerente da pizza lá. Então, ele vai pra casa do gerente da pizza. Aí, tipo assim, nisso ele tá pensando assim, ah, sei lá o quê, eu vou ficar aqui enquanto isso, né, porque a polícia tá atrás dele, ele é o suspeito de ter matado a mãe dele. E o gerente denuncia ele pra polícia, aí ele foge da casa do gerente, e nisso que ele foge da casa do gerente, que ele encontra com a Aire. E aí ele socorre ele. E assim, e ele fica nesse negócio de, já que ele voltou pro tempo dele, ele fala, tá, eu vou dar uma olhada aqui e vou ver o que aconteceu, né? E ele percebe que, na real, mudou o futuro, sim. Tanto que ele olha que o dia que a Caio foi considerada morta é um outro dia. E ele aproveita isso pra pegar as pistas que os caras já têm no futuro, né? e tentar fazer um revival novo, ele levando essas pistas já na cabeça dele, que é muito legal. Ele acaba encontrando aquele jornalista que você falou mais no começo do cast, que trabalhava com a mãe dele. E aí ele dá a lista de suspeitos da polícia. Que aí tem o Yuki Shiratori, tem várias pessoas. O Jun Shiratori, não o Yuki Shiratori. Isso. Tem várias pessoas. E no final do episódio, tipo assim, de alguma maneira, o assassino, o cara responsável por todos os crimes, descobre que ele tava. Que ele conseguiu fugir pra casa da Airi e bota fogo na casa dela. O que é uma coisa sensata, né? Tipo, o cara tá lá, o que você faz? Queima a porra toda. Cara, eu não sei como ele conseguiu botar fogo na casa da mulher sem ninguém ter percebido, né? Mas tudo bem, o cara entrou assim de boa, botou fogo. Não é como se fosse uma casa de madeira, né? Quer dizer, sei lá, no Japão. Ah, Felipe, você nunca entrou numa casa assim e botou fogo e nela. E depois foi embora e ninguém nunca descobriu, né? Na verdade. Só de brincadeira. Ninguém nunca descobriu que foi você, né? Porque descobri que a casa pegou fogo, alguém descobriu. É, o pessoal vai achar. Assim, o nego olhou e falou, cara, eu acho que essa casa. Acho que tinha uma casa aqui ontem à noite, exato. um monte de casa, aí tem um buraco. Aí as pessoas, pá, tinha uma casa ali, né? Acho que não. Não, acho que não tinha, não. Tô tranquilo. Não, tinha... Aí a moral da história é o seguinte, depois de todo esse negócio de ele fugir do incêndio, salvar a Airi, aí sim ele encontra o Sawada, o jornalista que dá um monte de pista pra ele, comenta sobre a questão de... do Yuki, aí da lista, como você falou, que é, assim, ele não fala o nome está na lista, mas ele lê e fala, não é possível, tipo, aí ele lê a lista e fala, beleza. Só que acontece, nisso, a Airi manda uma mensagem pra ele e vai encontrar com ele embaixo de uma ponte. E nisso que ele vai encontrar com ele, com ela, a polícia encontra ele. E ele é preso de novo, tipo, quer dizer, preso de novo não, quer dizer, ele é preso. É muito bizarro, porque quando ele tá sendo preso, ele olha pra Airi com aquela cara de, meu Deus, você me traiu, e ela faz aquela expressão de, não fui eu. Ali teve uma quebra de confiança muito grande entre eles. E nesse segundo, eu também não entendi essa cena, ele olha pro lado, tá aí no meio das pessoas que tá vendo, assim, a polícia, aparece o cara que é o assassino. Olha pra ele, é o Mastermind. E aí ele fica tipo, meu Deus, é você, com certeza. Aí ele tem um outro revival. Essa cena é engraçada a falar, porque eu também não entendi. Não, é. Não, o que vocês não entenderam? Não, ele não sabe que é o cara tanto que. Ele não sabe que é o cara tanto que quando ele volta no revival. Não, ele mas não... o Rodrigo tem uma. Você sabe o que é que eu tô falando? Tipo assim, tá tipo um grupo de pessoas olhando, a polícia prendendo, aí tem uma pessoa com chapéu, olhos rosas. E aí ele tá tipo molhado pro Saturno, o Saturno olha pra ele e ele pensa, caralho, tipo, o cara tá aqui, o assassino. Tipo, ele não fala, é esse cara, mas ele fala, porra, o assassino com certeza tá aqui e ele foi o responsável. Não, ele não fala isso, o que eu não entendo... Acho que não é... O que não... Não é que ele ache isso, é pra só deixar, sabe, deixar aquela tensão ali que... Acho que o Saturno não sabe, mas é pro telespectador saber. Também. Mas é porque eu acho que o Satoru sempre, na verdade, eu acho que ele sempre suspeitou, cara, do professor. Não. Depois que ele viu a lista... Spoiler, porra, caralho. Cara, não, assim, eu acho que dessa parte não faz tanto sentido, porque eles não explicam o mecanismo do revival. Então, ele olhou pra aquela pessoa, e é uma pessoa que tá na lista. Ele não tem certeza se ela... Se ela é ou não o assassino. Mas ela tá ali, isso por algum motivo desencadeia o revival. Ah, talvez o revival seja desencadeado por ele acabar entrando em contato com algum elo dos eventos. Não sei não, às vezes eu acho que é mais uma força de vontade dele mesmo, tanto que eu tô vendo aí que ele dá um berro e fala, eu quero voltar, aí ele volta. Tipo, não sei, eu acho que é mais questão de força de vontade, mas vamos lá, tipo assim, ele volta pro tempo e de novo ele percebe, tipo assim, caraca, tá, eu tenho que salvar a Caio. E aí e ele começa a tentar fazer um outro plano. Na real ele pensa em dois planos, o primeiro plano dele é tentar matar a mãe da Caio. Mas é isso mesmo, você lembra? Aí, viu? Era um plano bom, cara. Era um plano bom. Cara, era um plano bom, vocês não se lembram? Ela tava tipo numa passarela, tá tipo uma passarela. Aí ele vai, ah, vou empurrar ela dessa escadaria. Tipo assim, até parece que ela ia morrer só porque ela ia tropeçar, né? Mas tudo bem. Não, ele vai com aquela... Ele vai com... Ah, o negócio da choque, né? É, o negócio que dá choque... Ele vai... Pô, moleque sanguinário, tá ligado? Sim, né? Tipo isso. Um taser caseiro, vai botar a velha abaixo. Caralho. Porra, ele fez um taser de casa e ele é um escritor de mangá. Porra, cara, vai fazer outra coisa com essa sua habilidade aí, cara. Olha, ele é um... Pô, cara, fazer um taser caseiro não é um troço tão difícil. Você pega, tipo, uma tomada e um garfo, você já tem um taser caseiro. É pra botar, dar um choque você mesmo, vai, né? Nossa, caraca, realmente... Eu já tô vendo os processos quando as crianças se matarem. Ideia de como fazer taser. Bem-vindas ao workshop da Rodrigo. Como fazer um taser? Então, voltando à questão da sala de ele tentar matar, ele desiste de matar a mãe da Caio e resolve fazer um esconderijo dentro de um ônibus que fica do lado da escola. Porque assim. Ele vai esconder ela. Sim, ele vai lá, esconder, né, ela, tipo... por esse período pra evitar que a mãe dessa mulher aí mate a Caio de novo, né? Não é só isso, é pra também. Porque, assim, se a Caio, se a mãe... Ele tentou jogar a mãe da Caio nas cordas, tá ligado? Ele tentou fazer o seguinte. Se a Caio sumir por um tempo, a mãe dela vai ter que chamar a polícia. Se ela chamar a polícia, eles vão entrar na casa dela e ver que não tá rolando, não tá bom, tá ligado? Não tá um negócio divertido. Divertido. Sabe? Vão perceber, pô, você tem muita ervilha congelada. Pra que você usa isso aqui? Não, cara, assim, a questão de ligar pra polícia não. Até acho válido. Calma. Aí, assim, e se ela não ligar pra polícia? Então, quer dizer que a filha dela sumiu e ela não ligou. Ela não tá nem aí. Então vai ser mais um motivo pro Child Services tirar a filha dela, né, cara? Aí salvando de vez a Caio. Esse é o plano. Um lufo quieto do nada, vamos lá, gente. Calma aí, vamos dar uma pausa rapidinho, eu preciso do banheiro. Ah, cara. Beleza. Vocês querem dar uma pausa de 10 minutos? Pô, pode ser que daí eu vou tomar alguma coisa também. Tanto faz. Tem que pausar aqui, pera aí, tem que pausar aqui no botãozinho de pausa, Bruno? Deixa eu rolando. Isso. Tá, se pausar a gravação, dá pra continuar. Não, gente, coisa de botão de pausa, não é o quadrado não, é o botão de pausa. Não, sim, então, dá pra botar no pause e dá pra continuar gravando depois? Tá. A mesma faixa. Vamos parar tudo junto. Tá, beleza. Tá, vamos pausar ou não? Ou deixa rolando pra não... Pausa. É pra apertar o botão de pause, o animal. Pause. Ah, tá, por isso 3, que eu falei que não era. 2, 1. Tá, beleza. Pausei. Animal. Fica quieto, cara. É. Aparentemente, o Saturno tá comendo a Caio na volta. Não, cara, para que... Que droga, cara. Ah, não, calma, eu vou conseguir. Vocês me tiraram muito do meu game, homem. Do meu jogo. Eu não tô mais no meu Zen. Vai, jogador. Vamos, Tepo. E durante... Caralho, eu ia começar a falar. Tá, pera. E é interessante falar também que durante a execução desse plano todo, tem um personagem muito importante que tá ciente, não do que eles estão fazendo propriamente dito, mas do que tá, rolando alguma coisa. Porque o Satoru também pede ajuda pros amigos dele, em especial o Kenya. Que é o professor, o... Yashiro. Qual Yashiro. O nome dele mesmo? Yashiro, Gaku. Isso. O professor Yashiro. Que durante muitas partes chaves, quem dá informação pro Satoru, quem ajuda o Satoru, quem guia o Satoru é o Yashiro, o professor dele. Então, ele é meio que uma figura... O Satoru vê ele como uma figura paterna. E o Yashiro também tá tentando tirar a Caio da família dela. Botar ela numa situação melhor. Ou quer falar? Ah, fala. É muito... Não quero eu? Não, continua. Então, aí essa questão é interessante falar. Porque do Yashiro tem todo o plano. E aí depois, na verdade depois, o Satoru fala pro Yashiro na real. Ah, a Caio tava com a gente no ônibus e tal. Ela tinha deixado ela lá. E assim, mas só que depois o Satoru pensa assim, cara, melhor levar ela pra minha casa. Ele vai, conversa com a mãe dele e fala, ah, ela pode ficar aqui na real. E a mãe dele fala, ah, já suspeitava que você tava fazendo alguma coisa, tinha escondido ela. E tem toda uma cena, assim, bem bonita na real, de tipo assim, ela comendo um jantar e chorando, porque vendo que assim, caraca, olha uma refeição decente. Ah, não, café da manhã na real. Tomando café da manhã e falando, olha, uma refeição decente, eu nunca tive uma coisa dessa na minha vida. Porra, não é Tipo, mostra refeição, uma. né? Sim, Exato. é, então, É exatamente. tudo Ela um tomando convívio familiar banho saudável, com a cara. mãe do Satoru. Café da manhã dela consistia de ervilha Cara, tem a cena congelada. também que é engraçada, que tá o Satoru dormindo do lado da Kaio, só que a gente não vê, aí depois mostra a mãe do Satoru no meio deles, e ela fala, ah, eu estou atrapalhando, aí ele fala, pô, com certeza você tá. E aí, tipo, um monte de você, caralho, cara, vocês são crianças de 11 anos. Esse é um garoto Cara, que caraca, precoce, tipo, né, cara? what the Já não tá fuck, vocês nem são aí, crianças de tipo. 11 anos. Aí depois disso tudo, depois dessa questão de esconder ela e tudo, é porque aí tem que vai rolar o meio que certo o confronto O confronto. de todo mundo, o Yashiro, a Kaio, o Satoru, e aparece um pessoal do governo também pra tentar. Como é que é o nome Ser do disso? O negócio governo. que lida com as crianças? Isso, o Conselho Tutelar Conselho Tutelar. aparece Conselho pra Tutelar. tentar tirar a Kaio. Né, depois de um. É engraçado que essa cena é bem emocional. E ela se resolve de um jeito bem legal, porque a gente acaba descobrindo mais sobre a relação da mãe da Caio e dela mesmo. E do passado delas, do porquê que elas chegaram nessa situação. E a gente até consegue empatizar com a mãe dela. No Não, final, tudo então, isso se tem que resolve bem. falar, a A avó Caio vai morar com aparece, a avó. tipo, pede perdão, fala que a culpa é dela, que ela não. Aquela coisa bem japonesa, que você não tá nem envolvido com a parada, mas você fala, velho, culpa minha, desculpa. Envergonhar a família e sei lá o quê. Aí dá, tem um rolo todo choro. A mãe, no final das contas, ela é 100% spray. meio que. Não vou falar presa, né? Mas ela é afastada da filha Eu vou dizer não. E a avó pega aí se muda com a Caio. E a Caio vai embora da cidade. E aí, basicamente, o Satoru conseguiu cumprir a primeira missão dele. Mission accomplished. Mas, Pam, pam, tan, tan, pam. revival Não, não, acaba calma, não. Como assim? e Não tem isso, não. a mãe Não, dele ainda não, tá ainda não. morta. Na real, tem Não? uma. Sabe por quê? Porque depois disso tem a cena até que. Ele tá indo no supermercado com a mãe. Aí tem o negócio do pirulito. Ele tá indo no supermercado com a mãe. É, tá no supermercado com. Tem o negócio que. Negócio do pirulito. Ele vai no supermercado com a mãe. Complicado, Aí quando ele complicado. tá voltando do supermercado, ele tava até de olho também naquela outra menina que era uma suspeita. Que era. Cara, esse moleque é muito pegador, né? É, Já então, que era salvei uma, vou a Aya. salvar Que é. outra. Aya é foda. Como é que é o nome dela? Botei. Tá aqui. Aya Nakanishi. Que é uma outra menina que aí ele fala: tá, já salvei a Kai, agora eu vou salvar essa menina. Vou salvar a Aya. Ele tá de olho nela, tá junto com a mãe. Aí o Yashiro aparece. Por acaso ele aparece ali na hora e fala: ah, dou uma carona pra você e sua mãe de boas. Aí que tem a cena que ele abre o porta-luvas do Yashiro e cai um monte de doce, tipo, um monte de pirulito. E dá aquela desculpa de: ah. O Yashiro já olha pra ele e fala: você achou os pirulitos? Você vai ter que chupar um. Ai, cara, pior que realmente. Pior que essa cena realmente acontece, cara. Não é necessário. Nossa, Fale não é para necessário. nós. Não, você tocava aquela E uma música luz de vermelha pirulito dentro do atrás, tá carro, ligado? né? Uma luz vermelha. Tocou aquela Bolinha, música aquela, né? Bolinha. Essa aí. Aquela Whispers. Careless Whisper, Careless Whisper, né? Quite a quiet. Yashiro, aí ele olhou assim pro Satoru. Satoru, você Vai quer ter um que dar uma doce? chupada. E Está a dentro mãe das minhas dele, nessa calças. cena maluca toda, a mãe dele do banco de trás, deve estar se masturbando já, né, também. Ai, que maneiro. Oh, que maneiro. Ah, não, cara, eu vou embora daqui, sério. A gente já atravessou o ponto. E o Júlio conseguiu Quando a gente atravessar o atinge a ponto meta, a depois do gente ponto. dobra a meta, amigo. Ai, ai. Tá, vamos voltar pros planos do Satoru tudo aí. Não, calma. Não, você tá mais de falar dessa cena. Não, cara, a gente vai descartar essa porra toda. Vai, puta que pariu. Começa de novo, onde é que a gente parou? Eu falei da questão de que o Satoru abriu o porta-luvas. Eu falei assim, o Satoru abriu o porta-luvas e descobriu que ele guardava um monte de doces dentro do porta-luvas. E, tipo, sério, aquela cena ali, gente, já pode falar, na moral, não tem como, cara, olhou aquilo. Não, mas aí ele teve uma puta de uma jogada, acabou o segredo, cara, né? Ele teve um jogo de cintura, ele mostrou o que veio. O Bruno falou pra pausar. Ele era um profissional, pra pausar, Bruno. Que aí você fala, porra, que um adulto tem... Aí, tipo, sério, sinceramente, depois que o cara, tipo, abriu aquele porta-luvas dele, que é um monte de doce, não sei se vocês não querem falar sobre isso, mas ali meio que deu uma... Eu, como um apreciador de. Não, acabou sem medo. Isso aí. Não tem como ter dúvida de que é o professor o cara, tá ligado? Olha só esse modelo. Não. Mas, falando sério, ele teve esse jogo de cintura. De falar, pô, assim você fala. Por favor, não. Por que que um. Reformule. Questão de ordem, questão de ordem. Tanto doce no carro. Pô, é. Velha história, não, não aceita sério, doce cara, estranho. Cara, na boa, é, não. Ele não quero essa piada de Satoru nessa hora. Por favor. Esse insight. Ele ia fazer um pensador de tipo de balas, Rodrigo. Você também, hein? Você achou meus doces? Ah, pega um aí. Eu não consigo largar eles desde que eu parei de fumar. Eu tô usando isso como substituto. Que é uma coisa que as pessoas fazem. Então, mas isso é estranho. Mas pra mim, eu acreditei nele. Eu acreditei naquela parada. Eu... Substituto. É. Ele precisa de 200. E ele precisa de 2.000 pirulitos na porra do porta-luva dele. Ele se desvencilhou bem. Vamos admitir que ele... Então, careca. Sinto informar que você é muito burro, cara. Não, olha só, uma coisa, dá pra saber que eu e a Shiro, desde quando aparece o cara lá do governo falando com o cara da pizza e coisa, e sabe, eles têm o mesmo dublador, o Yashiro tem um negócio assim, tem uma, o Yashiro jovem tem uma voz de cara mais velho, acho que isso vacilaram um pouco, podiam ter feito aquilo de uma maneira diferente, mas realmente, a coisa do pirulito, ele se diferenciou bem, É que nem a hora lá que o... Mas ainda assim... Tem uma hora que tem essa mesma tensão com o Yuki. Aquilo meio que deu uma chocada nele. Que dá, tipo, tem uma hora que o... Não. Que são os senhores do quarto e eles falam sobre não, a cara. Não, e daí não, o Yuki isso, deixa isso tá lá com DVD, fala com ela. É daí ficou meio que uma tensão, assim, mas depois logo... Isso, Ah, é assim, os DVDs pornôs são um contraponto, que ele. Não, ele é um cara que gosta de mulher adulta. O Gigi já falou que é o Yashiro. É o professor. Você aqui. Mas fica claro, é normal. Tanto que o Satoru até fala, ufa. Então, é porque uma das acusações do Yuki foi isso. Que ele tinha. Não, acho que tinha pornografia infantil, alguma coisa assim, na casa dele. Mas que provavelmente foi implantado. Sim, tava uma das coisas das acusações. Que foi. Só que aí dizem que foi implantado pelo. Pela mesma ideia. É verdade. Pelo real cara, tá ligado? Pelo real assassino. É, quem já falou que é o professor, que é o Yashiro, aí, nego. Quando aconteceu o assassinato. Sim. Tanto que você lembra que tem uma. Tudo pra... Você lembra que tem uma cena que o Satoru joga uma pedra pra quebrar a janela da casa do. O Yuki, a Kai. Ah, sim, mas só tô falando que é pra deixar eles dentro da casa e, assim, teoricamente, o assassino, quem não sabe quem é, poder entrar lá e poder botar essas coisas também. O Hiromi, que é um dos amigos dele, um dos quatro amigos dele. Polícia. Que. Foram essas três cenas. Mais que deixar eles dentro, né, da casa, tipo, eles chamarem a polícia e a polícia poder confirmar o álibi deles de que não, a gente tava aqui e não fez nada. Isso. Little bitch number one. Ah, essa aí é number one. Essa é number one. Foram, é o Hiromi, que é o Hiromi, a Kai e essa Aya Nakanishi aí. Aí ele começa o plano. Uma coisa, faria uma coisa ali, o Hiromi, Wife. Não, não, acho que é number two, não. É um number one, essa foi daquela que acusou a Kai de roubar doces, não? Roubar doces, roubar o dinheiro. Essa é a number one. Eu consigo sentir o Rodrigo. Não é ela. Não é ela? É, de outra escola, não exatamente. É ela, tanto que assim, o plano, ela. Aí o plano do Satoru é o seguinte, ele começa a ficar amiga, grudado no Hiromi, falando, Hiromi, só anda com nós, você não se afasta da gente, a gente vai tudo junto. Você tá dizendo isso, não, erro? Ai, meu Deus, então... Tipo, ele chama pra brincar pessoas... no esconderijo. Véi. Vamos brincar assim, né? Assim, então, aí o plano dele. Tá bom, então o plano dele é ficar com o Hiromi e começar. Ai, caraca. E aí começar a grudar nessa outra menina. Tanto que ele faz amizade com ela, chama pra brincar no esconderijo deles lá, que eles têm esconderijo. Esconderijo louco. Que foi, cara? Ai, tá ficando muito pornográfico isso, né? Chamar a menina pra brincar no esconderijo. Ai, ai. Não, cara. Aí depois disso, vamos lá, gente. Alguém fala aí um pouco aí, Rodrigo, o que acontece depois disso, vocês lembram? Ai, ai. Eu só comentei que o plano do Satoru era basicamente ficar grudado no Hiromi e depois fazer amizade com a terceira menina que ia ser assassinada. Aí eles ficaram. Aí, assim, basicamente eles ficavam reunidos e cuidando um dos outros. Pra não acontecer o sequestro. Aí você se lembra que tem um negócio aí, tem a Beat Number One que você tá falando que vai lá pro jogo de hockey. Então, eu me lembro vagamente dessa parte, mas eu só consigo lembrar agora da conclusão. Ah, então, é, tipo assim, ele tá lá, assim, e do nada ele percebe que essa menina, a Beat Number One, que vai ser o nome dela agora pra sempre, ela começou a estar sozinha, porque ela tá isolada pela sala, que ela foi beat demais, e todo mundo começou a odiar ela. Na hora que ele vai botar o cinto, aí ela foi no jogo de rock sozinha, aí o Satoru falou, putz, fudeu, ela vai ser sequestrada. Aí sim, ela vai junto lá, ela vai, aí ela vai, ele vai lá, segue ela, vai junto com o Yashiro. Tá, eles estão seguindo lá. Aí ela some, ela vai no banheiro e some. Aí o Yashiro fala: ah, ferrou, ela foi sequestrada. E ela fala com o Yashiro: pô, a gente tem que ir atrás dela, descobrir onde é que ela tá, Salsa. Aí que tem a cena que eles estão no carro. O Satoru decide pegar um doce. Aí ele abre ali o porta-luvas e não tem nada. Tem laxante. É laxante aquilo? É um negócio assim, nada a ver. Aí ele diz assim: ah, cadê teus doces? Ah, estão no meu carro. Aí ele: quê? Ah, não, porque esse não é o meu carro. Por que que eu usaria o meu carro pra matar alguém? E essa hora é que o Satoru percebe a cagada que ele fez. Vai, gente. É, relaxante. Relaxante. Na real ele explica todo. Antes de todo. O plano dele, né? Ele dá uma. Ele. Tá, beleza, então. Bom, então, sequência disso, o Yashiro leva ele pro laguinho da amizade. O Bruno já falou bastante, isso, né? Carinho... Pode falar, cara. É, sim, ele dá uma. Isso a gente vai cortar. O plano. Cara, isso é coisa de anime. Tem, Tem vários, o cara precisa explicar totalmente o mecanismo da coisa pra... Mas isso eu achei ruim, cara. Tipo, não precisava, sério, foi desnecessário. Com a cena completamente for dummies ali. Todo mundo entendeu não, já o que cara, aconteceu. Eu... Só segue pra cena final, eu culpo, cara. Eu culpo as duas bombas atômicas. Ele é um psicodélico. Sabe quem é a culpa disso? Os otakus burros, escrotos, cortes, os furões. Isso a gente não vai cortar. Se a gente vai comparar isso, eu vou comparar com uma terceira. Dá pra comparar com o mangá, pra quem chegou a ler o mangá. Não, mas isso é na frente. E a gente percebe do porquê que, na real, o Yashiro é um... Começa de novo. Como começou esse negócio dessa psicose? Não, esse negócio de ser um psicopata. Ia ser psicodélica. Então, não, é interessante cara, a gente comparar é o anime com o mangá agora, isso, porque cara, a gente também, no mangá, a gente não, vê a história dele, sabe? A gente descobre japonês, como isso é começou tudo isso dele virar um psicopata mesmo. Que um homem cai no inferno e em desespero ele olha pra não, cima, e nisso ele vê um fio de aranha. Não, ele explica mais ou menos. Ele fala um negócio das teias de aranha, porque é uma explicação muito idiota. Ah, então, por que você mata gente? Ah, eu vejo teia de aranha na cabeça das pessoas. Então, aí ele vê esse fio e ele tenta subir pro paraíso. Eu não entendi essa merda, inclusive. Com esse fio. Só que no meio da subida o fio quebra. Não, é que ele era um cara mal, mas tipo, a única coisa boa que ele fez foi... Não mas, matar uma aranha poxa, uma vez. Onde é Buda, esse anime foi feito um mesmo? Ele, isso é parte da lenda. É a Buda. É. Poxa, gente, a Wikipédia tá aí, né, cara? Tá, mas você tá vendo o que você tá falando? Tipo, desculpa, vamos falar de conhecimento Keion da aqui, cultura japonesa que vai entender essa parada do porquê que... Ah, tem história. Ai, tá bom, né? Porque só japonês vê esse anime, né, Bruno? Ué, obrigado. Não, mas eu não acho errado você ser elemento da cultura, só que não faz sentido nenhum. Foi rápida porque ele tava acabando o tempo, né, gente? Tem 12 episódios. Não só, puta, só esse cara vai entender. Cara, na real, a gente tá falando. Nossa, eu tenho que ir na Wikipedia pra assistir. Eu acho que ele tá falando muito. A gente tá falando muito besteira, agora que eu tô vendo. Eu acho que ele explica essa história. Tanto que tu tem a história do hamster, que ele botou todos os hamsters pra. numa. É, foi uma explicação rápida, assim, bem. É, ele explica, mas eu não entendi nada, nada. Como você rala, né? Uma explicação bem. É, isso a gente já tá bem pro final mesmo, né? Quando ele descobre, aí vamos lá, ele joga o Satoru no lago. Ele tem 28 anos de idade. Da Lagoa da Amizade. Você percebe? Da Amizade do Rodrigo. E deixa ele lá pra morrer, né? Pra se afogar. E aí é interessante que, assim, isso é uma coisa que também não ficou. Eu acho que não foi explicado. Exato. Que o Satoru se afoga. Ah, não, lembrei, né? Ficou explicado assim. O Satoru vai lá, ele joga, deixa o carro, o Satoru começa a afogar. Só que eu acho que uma pessoa que tava passando pela estrada Exatamente. Vai, encontra ele e salva só ele. Só que aí ele entra num coma. O efeito do revival dele, que né, agora ele tem que fazer fisioterapia. 28, né? 28, né? E agora, o nome do anime entra em jogo agora, né? Uma cidade apenas sem mim. Ou seja, é uma cidade que ficou sem ele e quando ele acorda, ele descobre que todas aquelas pessoas sobreviveram. Ele acaba obcecado. Ele se obceca. Não, mas, rapidinho, só falar uma coisa, porque é interessante o que o Júlio falou, que tem isso um pouco dessa premissa estilo Efeito Borboleta e até Life is Strange, do tipo assim, como ele não tava na cidade, isso também até o próprio Yashiro fala, o Yashiro meio que perde interesse em sequestrar outras crianças, assim, e tal, e fica focado em esperar um dia o Satoru voltar, sabe, do coma dele. Agora sim. Uhum. Tudo bem, pode continuar. É por isso sim. que... Isso, não. Ele fica. Exatamente. Sim, sim. É, mas ele fica um negócio é bem doentio. Então, como você falou, a cidade onde o cara não existe é a cidade onde todo mundo se salva, na real. Outra coisa assim, tem um certo sacrifício Alô, também. Escutando? Ele perde tantos anos. Meu som. Alô, vocês estão me escutando? Não, mas... Tá cortando pra caramba, né? Sim, Bom, então. cara. É? Sim. Tá bom, É, tá bom, mas só? conto, Só essa vai porque aqui cortou. tava parecendo que tinha alguma coisa errada. Sim, pode falar. Tá cortando, eu Não, acho. só cortou uma vez só. Não, sim, eu sei, mas é que daí eu não escuto o que Que vocês estão filha falando, da daí vai ficar puta! meio zoado. Estão escutando? Que o seu áudio tá sendo Toma gravado. uma. Não, mas Toma é uma. que. Tá, espera agora, pô. Toma uma água, Rodrigo. Sim, É a cara. Vai, coisa fala sua do. frase que eu falo aí. Ai. É. É, cortou, cortou. Porra. Ah, desculpa, perdão. Não, mas a coisa do nome do anime da Vai, cidade onde só eu caralho! não existo. Porra, o Quando que para de foi? cortar, ele não consegue mais falar. Mais uma O que vez! foi? Ah, tá. Ah, tá, Cara. beleza. É, É cortou, que não. a coisa Não, do. ele tava falando A com cidade onde justamente. só eu não existo também tem referência com o Ele texto cortou pra gente, ele tava falando e. que a Não, então, menina escreve, texto que ele que lê ela antes, que ela escreveu queria pra sumir. ela acabou se Isso também concretizando pro é. Satoru. Isso também é referência ao nome do anime. Não, mas ela literalmente fala. Ah, é verdade. É a cidade onde só eu não existo no texto. Ah, é verdade, ela fala, realmente a. Fala, a cidade onde não É, é. mas então, outra Essa eu não coisa, tinha pensado. Sim, é bem legal verdade, que ela fala agora isso acontece mesmo. nessa coisa após o coma dele é que, tipo, no Também início é do muito anime, quando legal ele que é um. tem o revival longo lá, ele era uma criança com a, tipo, a voz mental dele era de adulto. E agora, Que quando ele foda. acorda do coma, ele tá com a memória meio embaralhada e É. coisa, ele pensa como criança, mas fala como adulto. A voz interna dele agora é de criança e coisa. Tanto que Tá, ele, calma. o coma prejudicou um Calma, pouco ele. deixa eu engatar aqui com o que o Rodrigo Era o tava quê? falando. Que aí a gente só corta essa parte do carro musical e volta. Olá. Não, e também é muito legal que eles Ah, fazem pois é. como a mente dele tá embaralhada, tem uma Não disse representação isso. visual Não, mas disso já do era um mundo carro. interno dele. Que é Essa do reversão Rodrigo, é muito maneira. do Essa rolo de reversão é muito filme, maneira. onde as Não, memórias cara, é dele verdade essa apagaram questão do. E também você tem que lembrar, né, que você tem que falar. As células do Você tem que filme. falar também toda essa. Então, Ah. a gente vê que elas estão quebradas, elas estão partidas. Tá. E antes, durante o anime inteiro, esse mundo interno dele é representado como um filme contínuo. Sim. Exato. Já que você falou a questão do filme, acho que Isso é agora é a muito hora de legal. falar Isso essa realmente história que você representa falar da a abertura. ausência Que dele. E eu na não sei se vocês abertura, perceberam a última cena dela que é em o todas as Satoru cenas velho, um da Satoru jovem opening de 11 em que ele anos, aparecia, sentando numa ele sala de sumiu. cinema para ver um filme, filme da Então vida isso dele. leva até às vezes E os nesse, na personagens abertura olharem do para onde último ele episódio, estava essa é a e última, eles não verem a única que nada. eu peguei, Então na fica muito verdade, que eu não estranho. assisti tudo Mas é um direito da detalhe abertura. bem pequeno, que só vai perceber Mas se você quando ele mostra a sala olhar de cinema de bem na novo, abertura. só que E eles não também tá lá. o Yashiro, que Ele não antes tá lá mais pra aparecia ver o como filme dele, da vida dele uma figura acontecendo, porque ele toda ficou em coma durante envolta todo em esse tempo sombras, e não agora ele viu a vida dele aparece passar. Achei isso muito maneiro. bem. Ele aparece o rosto dele, aparece ele bem definido. Mas voltando, Rodrigo, continua aí a tua análise da falta de memória dele. Acho que não tem mais Verdade. nada o que falar. É. Não, só encaixar também nesse negócio de abertura aqui. Outra coisa interessante, não sei se Isso sempre é acontece. a questão do vermelho sempre está relacionado a alguma morte. Você vê todo episódio que alguém vai morrer, alguma coisa vai acontecer, você vê, assim, o vermelho, a cor vermelha sendo bem... fazendo um elo com o passado. Isso, predominante. Isso é muito legal. Esse show, ele faz e muita, é até interessante da, que a Caio, o cavaco dela é vermelho. Mas depois que tudo acontece e ela se salva, ela começa a usar uma roupa branca. E, tipo assim, é interessante assim, na verdade, assim, ela tem um casaco vermelho e uma, sim, e uma camisa amarela. E só que depois, quando ela aparece no futuro, mais velha, ela tá com a mesma camisa amarela, só que com uma camisa branca, só com tipo um casaco branco por cima, entendeu? E aí, quando ele encontra ela, tem uma cena muito emocional que ele começa a chorar. E é a primeira vez que até aquele ponto, que nem o Rodrigo disse, a voz interna dele é de criança. E quando ele vê a Caio, volta a ser de adulto. Sim, aí a gente conta também com a Caio, que tá com o bebê lá, que ela casou com o... É. Eu acho que naquele momento ele recupera as memórias dele. Hiromi? É... É porque acho que ele pega. É porque ele ficou tipo uma amnésia, né? Ele recupera as memórias dele, se eu não me engano. Sim, ele passa tem uma de terapia, ele passa por um monte de coisa, na real. E aí, finalmente, temos o confronto do o Yashiro. Ele aparece no hospital lá e começa a conversar com ele. Cara, não. Deixa eu dar minha opinião também, caralho. Cara, eu acho só antes disso, que as pessoas não esperam disso, nem pra bater uma pergunta que eu tenho para a banca. Vi na internet gente reclamando. Provavelmente ia ficar em coma pra sempre. Da Caio não eu acho que ela tinha que ter esperado. Ela tinha que ter esperado? Não, eu tô brincando. É porque, cara, era muito. Não, não quero. Tô zoando, tô. Ah, vai se fuder, bro. Nossa, cara. Não. Nem até o fim da gravação. Ai, eu tô vendo aqui, tipo, toda vez que não eu suspiro quando o Bruno fala alguma merda, tipo, nos. Nas é uma quarta vez som, do cara, é uma bom. Obra de arte, tá ligado? Você que tá falando. É uma. A cozinha da pizza. Oxi. É engraçado não, falar aqui. Mas o que eu ia falar? A questão é a seguinte: é porque o romance deles, apesar de ser criança, cara, eu achei uma coisa assim bonita, sabe? Aí, eu entendo. Lógico que não tinha como a mulher esperar isso. Tinha a cozinha da pizza. Eu sei que eles eram crianças, não tinha essa noção. Não era um negócio sexual, mas eu tô dizendo. Era um romance. Era um romance, sim, Bruno. Platônico. Caralho, o cara tem 29 anos, o menino tem 17, cara. Tipo, agora. Muito melhor. É isso mesmo. Não, é o Yashiro. Ele é o Yashiro. No mangá. Pelo que eu li, é explorado diferente, né? Porque tem uma cena onde tem uns paparazzi não, no jardim é o Yashiro, e, é o professor. E, se não me engano, é a mãe do Satoru que no anime vai lá e faz eles pararem de tirar foto dele, do cara que acabou de ficar de olho naquele menino que escapou. É o Yashiro? É o Yashiro? Sim. Então, é e no mangá parece exatamente que é, falou, na verdade, é a Ai. Aí ele encontra, e tem toda aquela cena, e conversa, você lembra de mim? Ela fala, não, não conheço você não, sei lá o quê. Ele tem um papo ali, ela fala daquela... Aquele discurso motivacional, fala que tá tudo certo, ela fala do fio. Fala umas besteirinhas e vai embora. Aí depois é que assim, no mangá que o Yashiro aparece pra ficar de olho nele mesmo. Isso, porque toda a história do hamster, que a gente não. Não, é, porque não sim, explicar, é porque ele... Quem quiser descobrir, vai lá ver o anime, porra, ler o mangá. Vocês também têm que fazer alguma coisa por vocês, na verdade, né, caralho? Ele fica de olho não, né? Ele quer terminar o serviço, ele quer concluir a vida dele ali. E aí, que nem o Júlio falou, ele quer terminar o serviço porque ele tá obcecado, ele não consegue levar a vida dele adiante. Na cabeça dele é, cara. E é de tortura. Ai, ai. A vida dele, a vida, cara, de, mas na cabeça dele é sequestros dele, é importantíssima tarefa dele, real, é bem importante, sim, tá? Mas tipo assim, o que eu falar, aí é, sim, temos o confronto e novamente temos a... É engraçado que na real assim é... quando o Satoru, ele recupera as memórias dele, ele conversa com os amigos e conta, né, falar assim, aí até aí tem aquele plano mais ou menos mirabolante do Satoru, e novamente o Yashiro vai e conta toda a história da vida dele, plano, e como ele ficou frustrado de não conseguir matar e sequestrar as pessoas que ele queria. Tem aquele negócio do vilão contando a história e todo o mecanismo dele, né, como o Rodrigo falou antes. Inclusive, tipo, o Yashiro, da perspectiva dele, não, então, ele não sabe exatamente. Ele sabe de alguma coisa. O Satoru sabe, né? Ele só sabe que ele tentou salvar as menininhas e tal, mas ele não sabe que ele sabe que ele ia matar. O Yashiro, Yashiro tem essa dúvida. Ele justamente. Não, no início ele achava isso. No início ele achava isso. Ativamente estava tentando salvar. Lembra que a última coisa que o Satoru criança fala pra ele antes de afundar no lago é: Yashiro, sei seu futuro. E ele fica com essa dúvida. Isso. Mas é que tem um momento também, quando ele tá no elevador com... Vai falar, dar alguma introdução pra esse momento? Pode mandar ver. Então, ele tá levando o Yashiro. O Yashiro tá levando o Satoru. É, ok. Então, o Yashiro em algum momento volta lá no hospital e ele quer falar com o Satoru. Foi um pequeno jogo mental se ele vai ali, ou não vai que ele queria tentar ver qual foi a reação do Satoru. Pra tentar matar pra ver o Satoru, se ele tinha recobrado as memórias ou não. Porque se ele não tivesse também, ele já não era mais a pessoa que ficou pendente, desafiou ele no passado, então ele tinha matado e o Satoru. E no elevador aspas, ele faz uma parada que ele fala. Remete se ele tivesse lembrado, aí o serviço não estava completo. Que ele fez no carro. E aí eles têm aquele confrontinho deles. Com o dedo dele no volante, que ele fazia isso no carro. Ele faz isso na cadeira de rodas do Satoru. E aí, tipo, ele acha que com essa ação ele vai fazer o Satoru lembrar do que tinha ocorrido e tal. No telhado, né? Que é interessante até narrar, porque o Satoru fala: ah, você não pode mais viver sem mim. Você. É aquilo que ele fala: você ficou obcecado e agora. Eu pra te derrotar é simples, é só eu me suicidar. Ele até fala: ele assim, eu vou me jogar daqui e você não vai ter mais como seguir em frente. Aí ele vai. Ele tem aquele papo também que o Yashiro fala: ah, eu vou matar a menina que vai ter o tratamento de câncer. Então você tem que seguir. É, mas assim, qual o plano do cara pra tentar fazer o Cristo e olhar pra baixo? Quando ele olha pra baixo, o Satoru fazer, ficar ali. Aí ele fala assim: não, eu vou me matar e tal. Você vê que o Yashiro sai correndo e tipo, segura a cadeira dele. Aí ele fica naquele negócio, tipo, ah, pô, realmente, eu não quero que você morra, sei lá o quê. Aí ele, tipo, dá uma choradinha assim. Aí ele percebe, é, você não consigo viver. Mas ele solta a cadeira dele. Tem vontade de viver e que ele tem uma coisa pra contar. Aí ele fala: pô, então agora quanto se você vou me suicidar. E explica o que aconteceu. Isso. Nossa, mas que. Um daqueles colchões de bombeiro. Uma coisa que no. Que nem a gente falou, no mangá, o que fez ele ter essa vontade de sobreviver foi a Aire. Foi ver a Aire e ela não lembrar dele. no anime foi ver a Caio. É, porque o plano inicial dele era se suicidar mesmo, mas aí depois ele percebeu, poxa, por que né, me suicidar então, se eu posso continuar é uma pequena e... Por que aquilo? Se ele se suicidasse, o Yashiro ia se matar depois e meio que ia acabar, caminho. Mas eu então ele pensou, não, dos meios é melhor fazer de uma maneira que eu não precise morrer e ele seja preso. Eu não acho isso, porque, que nem a gente falou no começo, ele era uma pessoa que não ligava muito pros outros, ele era aquele herói relutante. Quando ele salvou a Caio, ele acabou se envolvendo com ela, ele acabou gostando dela. E ver o resultado do que ele fez, tipo, era uma pessoa que não tinha futuro e que conseguiu crescer pra ter uma família, eu acho que mexeu um pouco pô, com ele, discordo, isso mostrou cara, um pouco a foda-se o filho evolução da dele. Caio. Tipo, ele queria recuperar a relação com a Airi, é uma motivação muito maior do que puta, ela tem um filho, quero conhecer essa criança. Mas isso seria tipo missão cumprida, consegui, salvei a Caio, é isso aí. Não seria um puta, agora eu preciso fazer mais coisa. Já a Airi, pô. Eu também vejo ser. Também eu isso, agora, assim, tipo assim, poxa, mas tem mais uma pessoa que tá faltando, futuro, sabe? Mais alguém do meu elo, assim, do meu passado que eu quero que retomar. Que e de certa forma, eu acho que ele percebe, não sei, eu posso, né, mas eu acho que ele percebe que ele gosta dela, sabe? Assim, gosta dela. Não sei se ele é um ponto romântico, mas ele sente uma certa, tipo, uma ligação forte com a Airi que ele quer retomar, como o Ju tá falando. Então ele sente que ele quer viver pra isso também. Foram 16, 18? 17, 18 anos. Foi um negócio assim. E também, sim, outra coisa, né? Não pode ser assim, poxa, o esforço também que a mãe dele fez pra. Porque mostra todo. Ela, tipo, é legal ela não, ajudando ele em fisioterapia, quando ele tava em coma, médicos, pros músculos não atrofiarem. Fazendo um monte de coisa pra poder, ele poder se manter, um tipo assim, aí, bem, tá ligado? A senhora corpo, tá sofrendo. E, pô, cara, são quantos anos? 16 dela, anos? É, literalmente vão se fuder. Não, acho que 17, né? Foi um ano a menos, eu acho, até. Nossa, fala isso em vida, 18 tá anos, ligado? Cara, tempo pra caramba, tá ligado? Tipo assim, pô. Aí de repente também pensou nesse. É, assim, são muitos fatores que influenciaram verdade, no cara querer viver. Eu acho legal porque ele também mostra cara, ele reconstruindo as amizades com os amigos dele. Mas aí, é só falar uma coisa, você falou tudo da área, que é mais, bacana. Mas eu fiquei assim, eu fiquei meio triste, assim, antes de ver o final, eu fiquei meio triste por ele. Porque, de certa forma, cara, não é que ele perdeu tudo, mas, sabe, ele não tinha mais nenhuma conexão muito forte com alguém, a não ser com a mãe dele. Ele virou, mostra que ele virou mangaka, tudo assim, mas, sei lá, eu acho que, assim, eu tava ficando bem triste até o último segundo do anime. Por ele. No começo. Olha, olhando. Mas ele. Mas. Caio, bebê da Caio. Mas, cara, isso é, dele, exatamente. Exatamente o que acontece. Por um lado, isso também mostra o crescimento dele, né? De uma pessoa que era... aquilo que ele queria fazer, a coisa do bebê da Airi. Pra alguém que decide, é o que ele conseguiu. É o que ele conseguiu fazer com que acontecesse. É o sacrifício dele. Tá, ele não, tá. Tá, Caio. Da Caio. Airi. Ah. E no final Tá é ali. interessante que a É, gente e vê é ali mais uma que vai vez, viver apesar esse de não ponto. ser um rival. Eu não Realmente tem entendi uma bem o significado simbologia da cena, mas daí tem uma maiorzinha coisa mais profunda dessa que eu não cena. entendi. Que é ele embaixo da ponte, onde ele encontrou a. Como é que é? A Airi, aquela vez que eles planejaram, e aí ele tá, tipo, fazendo uma posição como se tivesse, tipo, com uma câmera, assim, vendo o cenário, e passa a borboleta azul. E a borboleta azul vai voando, vai voando, até chegar na rua e ele olhar pra Airi, tá ligado? Fala alguma coisa, gente. É porque assim, é Não, porque calma, é o calma. negócio da borboleta azul que só representar essa questão do tempo, de voltar no tempo. Ali, não sei, parece que. Eu não sei explicar, parece que assim, tudo foi posto no lugar, sabe? Ali você sabe que tudo voltou a como era antes, mas ao mesmo tempo tudo Tá, diferente. vamos fechar a nota do. Não, mais coisa? O quê? A gente não comentou também que nesse final aí, depois dessa cena, o anime te fala que nunca mais aconteceu, né? Ah, Tipo, e outra coisa, é mudaram. mesmo, né? Até você falar isso, no mangá, Essa foi a última vez que parece ele viu a a borboleta azul naquela ponte. última página tipo assim, é um caminho de neve e você vê, tipo assim, quatro passos, tá ligado? Cara, Tipo eu assim, como acho se fosse legal duas porque eles pessoas deixam andando aberto essa assim, parte. pegadas, andando, duas pessoas andando um do outro. Assim, deixando, eu acho, pelo menos, É subentendido legal que que a naquela Airi hora ele e só fica feliz o ele ter Satoru, no encontrado final ela das de contas, ficaram novo, meio ele que ter juntos. conseguido Sabe, esse último eles elo do caminharam passado juntos. dele. Não, cara, lógico que sim, cara, deixa eu Também sonhar. é legal que também a cena tudo pegou a Não, você tá simbologia maluco? Ué, eles ficaram juntos, das literalmente juntos. cenas Tipo, sei da lá, ficaram borboleta, juntos, etc. casaram, Juntou qualquer tudo coisa, bem. mas é Ficaram isso num mesmo que eu tô grande falando. final. Eu acho que fechou muito bem o anime, fechou muito bem a história. É, assim, isso é O que coisa que para, vocês acham nós sobre isso? telespectadores ou leitores deduzimos. É, ok. Sim. Tudo deu certo no final. Dajobu, Dajobu. Eu já falei, pra mim foi essa ideia que eu falei. A borboleta mostrou aquele negócio de o tempo finalmente ficou Delta. certo. Assim, a linha temporal agora tá Sim. teoricamente certa, tá tudo diferente, mas tudo voltou ao normal também, igual. Agora ele conhece a Airi. Agora que ele conhece a Airi, agora que ele naquele momento que ele Que conheceu a Airi, triste, tudo cara. meio que ficou no seu lugar, que deveria ser, Caraca, entendeu? dá. Tipo, Dá os seus pensamentos finais aí sobre o negócio. Pô, eu não sou feito pra E isso. senhor, Rodrigo? Não falou Tá bom. nada do final Fechou? bonito. Tá Falou bom, alguma coisa? podcast. Fofo. Calma, cara. Primeira vez que você faz isso. Ah, Não sou cara, eu feito pra isso. realmente Nossa, não que dramático. sei. Tá parecendo. Eu sei que a gente tá falando sobre um anime triste e tal, e com coisa dramática. Não precisa ser dramático também, não. É verdade, é verdade. E essa foi a história da cidade Ah, aonde cara, somente Satoru não eu acho que existia. concluiu muito bem o anime no final aí. Ficou Ele péssimo amarrou isso. todos os pontos que tinha a amarrar Ficou. e completou a vida do Satoru com o que faltava, que era laços de amizade, que ele realmente não tinha. Agora o Não, que isso também faltava era ficou entrar muito em ruim. crise Cara, isso olha aqui, o e entregador ensinar de o pizza. mangaká Discute certo, isso. né? E largar aquela merda de Calma. Naruto. Ah, cara, ninguém que Tá, cara, ficou trabalha. muito ruim Ninguém isso. que trabalha numa É pizzaria verdade. tem isso como objetivo de vida. Vamos nessa. Eu Ele não quer sou fazer isso pronto pra para sempre, dar a cara. minha opinião. Castar o meu voto. Ai, ai. Então, não, então. E esse, então, gente, esse foi o episódio sobre Erased. Ou a cidade onde só eu não existo. Pode ser. Aí no final a gente dá uma É mesmo, geral. né? Vamos pras notas, Tony? É mesmo, não precisa ter esse negócio de final. É só a gente falar assim, então, ó. Vamos, peraí, ó, para. Então, gente, já que a gente já chegou numa Então, conclusão, vamos pras uma coisa, notas? vamos analisar, sei lá, as coisas separadamente, tipo, história, Então, que animação, tal, Bruno? character Começa você design, então de com as repente. notas aí. A sua nota. Não, é. Pá, eu. Não, então, calma, que eu vou falar o seguinte, ó, Rodrigo. Quatro, ó, vamos fazer assim, ó. Eu não sou capaz. A gente chegou a uma conclusão aqui do anime, vamos pras notas. Cada um vai dar, ó, cada um dê suas notas, falem o porquê vocês estão dando essa nota, falem os motivos, assim, o que vocês acharam do anime no geral e manda ver. Vamos lá, pode começar. Aí cada um dá a sua ideia, o que você achou sobre questão técnica de animação, roteiro, história. Falem aí, pode começar assim, por você aí, Bruno. Um 4 pra história, porque teve alguns pontos que eu achei que ela ficou corrida. Eu vou dar um 5 pra animação em geral. Esqueci tanto de falar, né? Então, câmeras, aqui no Seipaicast, a gente vai dar de 0 a 5, vai ser assim? Escolha de cores, eu achei que visualmente foi um anime muito bem feito, que foi construído muito bem. 0 a 5, Hot Philadelphia, as nossas notas. A direção foi muito boa, conseguiu aproveitar direito o material, o base, que foi o mangá. E eu vou dar um 3 para o character design. Eu achei que alguns personagens são muito estereotípicos, eles não têm nada de que chamem a atenção. Eles não têm. Os designs são muito pé no chão pra mim, pra um anime. Eles podiam ser um pouco mais chamativos. No geral, a minha nota vai ser 4 Hot Philadelphias e meio de 5. Yay. Vamos lá, senhor Júlio, fale um pouco sobre o anime e dê a sua nota. Cara, esse foi um dos animes preferidos que eu assisti esse ano até agora, talvez de todos. Tem poucos animes que eu realmente gosto e esse é um deles. E, no geral, a animação, acho excelente. Bem fora do padrão da maioria dos animes por aí. Acabou? Trilha sonora foi maneira também, gostei bastante. Tipo, ela nunca é muito chamativa, mas ela é sutil e completa bem todas as cenas que você precisa de um sentimento diferente, de alguma coisa assim. A história eu gostei bastante, tirando alguns pontos que, como o Caraca falou, achei também que ficou corrido. E a minha nota final vai ter só. Seria 4,5 também, mas eu tenho que tirar dois modificadores dessa porra. Que é escolinha, eu odeio o tema de escolinha em animes. Nessa porra, então vai tomar no cu. Eu tinha mais um modificador, mas eu não lembro qual era o modificador 2. Eu vou dar a história é muito boa, nota, realmente. Então, a animação, tipo, ela é razoável, ela é boa. Ela não é. É que é um anime, é uma história. A história é calma, não tem cenas de ação, assim. Então, expressões carnudos. Não tem nada que exija muito da animação. A animação é boa pra o que é. O design dos personagens é. Ah, relativamente bom, só, sei lá, a mãe do Satoru e a mãe da Kaio, que, sei lá, a boca delas é estranha, eu não gostei muito disso. E... não sei, é meio estranho. Não tem problema, cara. A gente fora resolve isso tudo na... Tu tá tomando não, água, cara? É importante tomar água durante... Desculpa. Ai, ai. Porra, eu travo, que bosta. Animação, não, isso. Sim, eu sei, eu tenho. Não estou tomando água, mas. Tá, do que eu falei mesmo? Eu falei da animação e da história, né? Com a magia da edição. 4,5 o quê? 4,5 o quê? É isso aí. Bom, o que mais? As aberturas. Droga. E você agora? A abertura e o encerramento são muito bons. E você, senpai? Você, nosso líder. Então eu vou dar um 4,5 também. A abertura. Sushi de gente que tem mau gosto. Hot Philadelphia. Então... Sushi é cru, porra. É, Rodrigo, tem que ser. Ok, então, cara. Bem, então, Porque assim, cara, dizer o que já não foi dito, né? Vai ser complicado, mas, ó, a questão é o seguinte: o anime, eu achei particularmente a animação muito boa. O roteiro, história envolvente, como eu disse, e eu tenho que bater palma pra esse anime, que são só 12 episódios, são pouquíssimos animes que conseguem pegar e fazer, assim, uma história que realmente você fique e você queira continuar vendo, assim, sabe? Porque normalmente. Esses animes de hoje em dia são uma história meio house, assim. É questão de. Todo mundo quer ver porrada, quer ver menininhas. Quer ver esses animes de comédia? E não, cara, esse é um anime sério, sabe? Esse é um anime com profundidade. Como já foi dito ali, eu acho a animação particularmente muito boa. O roteiro, a história, realmente tem alguns momentos que são corridos, assim, mas é porque, como eu falei, são 12 episódios, então dá para entender por quê. Eu acho que alguns personagens não foram bem aprofundados, tipo, eu não gostei, assim, eu acho que tinha que ter um pouco mais de história do professor. Eu acho que faltou um pouco, assim, a gente saber um pouco mais do passado dele. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. A abertura é muito boa. Cara, a abertura, tipo, sério, a abertura é incrível, porque são, sabe, Sushi várias de gente coisas, assim, grande. jogadas na abertura, vários elementos Olha. que você vai ver no anime depois, como a gente conversou aqui. Caraca, a gente vê a abertura e fala, ah, então é por isso que tem essa cena. Essa questão das cores, que é muito bem trabalhada também, que eu falo que o Eu espero vermelho que representa vocês muito bem a morte. assistam Toda vez que Eraser tem a e morte fiquem de ligados alguém, no próximo episódio do esse Senpai vermelho, ele é Cast. bem representado, assim, no episódio. E eu vou Caralho, ser bem acabou. sincero, a minha Agora nota a vai gente para a ser gravação. uns 4,5 também. 4,5 Hot Philadelphia. No stop.